Hoje a nossa centésima Nada. nona oitava sessão de jogo. Estamos chegando na 200, hein? Quando chegar na 200 a gente faz um repeteco, melhor de 200 cortando, sessões. Tá cortando. Alô, alô. Deixa eu reduzir a resolução da câmera aqui para melhorar. Gerenciar quality. Vamos, filha. Câmera com qualidade baixa, feito. Estão ouvindo agora? Sim. Ah, beleza. Parece que parou de cortar. É, eu reduzi a qualidade da câmera aqui. Ah, eu tenho dois problemas aqui. Um é a internet e o outro é meu computador que já não aguento pega tanto assim, não. Mas vamos indo. Bom. Última sessão. Vocês estavam combatendo a senhorita Pentar. E aí a Pentar, totalmente dominada pelo vazio, tinha guardado vocês na saída da dobra temporal do vulgo salão do templo, né? O laço temporal 1328. Cada hora que eu falo esse número, eu falo um número diferente. E do lado de fora, enquanto ela guardava vocês, quanto pro mundo lá fora passou um ano, pra vocês, pro mundo lá fora passou-se um dia, pra vocês passou apenas um ano, pra Pentar vocês não sabem quantas décadas se passaram. Porque a Pentar, quando vocês a encontraram, ela estava totalmente envelhecida. E ela começou a atacar vocês enlouquecidamente, totalmente insana já devido à corrupção, devido à passagem incomum do tempo pra ela, devido à insanidade que vocês introjetaram na mente dela. E começou a atacar vocês e o corpo dela se deformando, cada vez mais tomado pela corrupção do nada, atacando vocês e tentando corromper vocês. E aí a Toph foi corrompida pelo nada. E aí quando a Toph ela desmaiou, o nada assumiu o controle do corpo da Toph e despertou, aprendendo um novo poder. E aí o nada, dominando o corpo da Toph, disparou a Lotus da Morte contra o portal de saída de vocês. Isso foi suficiente não só para destruir o portal, como destruir esse plano onde o tempo passa de maneira diferente, abri-lo de volta pro plano da energia temporal e lançar vocês naquele caos temporal, naqueles ventos temporais insanos. E aí os seus corpos começaram a sentir os efeitos daqueles ventos terríveis. E a Ciere abriu o plano dela, entrou lá dentro e comandou as vinhas de lá de dentro a buscarem vocês e recolherem vocês ali pra dentro. E vocês todos foram salvos ali e ficaram em segurança durante alguns momentos. O Aldric, que vocês não viram mais depois disso, vocês viram a Cidadela dos Draconatos sendo arrastada pelos ventos temporais, vocês viram a Árvore do Tempo criada pela Ciere, que cresceu muito, muito, muito durante essa batalha, ela também romper as barreiras daquele laço temporal, daquela semidimensão, e estourar as paredes, estender seus galhos assim indefinidamente e desaparecer ali sendo arrastada pelos ventos temporais. E antes disso, o Celerin ele tinha matado a Pentar com seus mísseis mágicos elétricos, né, e o corpo dela explodiu completamente. Dentro do semiplano da Ciere, semiplano do Theon, sei lá, chamem como quiserem, vocês sentiram lá dentro, apesar de estarem naquele local que teoricamente era para ser seguro, lá dentro vocês sentiram o chacoalhar do caos daquele plano da energia temporal. E aí vocês sentiram um choque, como se o plano da Ciere tivesse se chocado violentamente contra alguma coisa. Quando aquele turbilhão, aqueles tremores cessaram, vocês viram lá dentro o círculo de pedras que forma o portal de entrada e saída do plano dela emergir do chão, sem que ela comandasse. E ao invés de abrir o portal de saída, o que vocês viram foram as fronteiras do semiplano da Ciere despencarem completamente e o semiplano dela se juntar se mesclar com essa imagem que vocês estão vendo no Roll20. Vocês saíram numa espécie de um arquipélago flutuante, montanhas flutuantes interconectadas por passarelas, escadarias, pontes de corda e tudo mais. Essas ilhotas ou montanhotas flutuando entre nuvens e entre um cosmos estranho que passa lá atrás na paisagem. Vocês veem diversos planetas e luas e galáxias que vão e vêm num loop temporal constante. E no meio desse loop temporal constante vocês veem diversas galáxias, diversos planetas. Inclusive vocês viram Arton. Desde a sua aurora até o seu ocaso, que vocês testemunharam com seus próprios olhos. E viram isso também sendo revertido. Do ocaso regressando até a aurora de Arton. E isso vocês viram com diversos outros planetas, diversos outros mundos. Nuvens, elas vão e voltam aí, se formando e se desformando. O céu ao redor aí, ora ele é iluminado por um sol ou sóis onipresentes, ora o céu ele é tomado por uma noite opressora. Dessas ilhotas aí, dessas montanhas, vocês veem incontáveis cachoeiras despencando rumo ao vazio abaixo de vocês. E quando vocês fixam o olhar, a impressão que vocês têm é de que essas cascatas não estão caindo, mas sim elas estão em ascendência em direção às montanhas nas quais vocês estão. Não sei se vocês já viram aí pela internet uma imagem para fazer um testezinho mental e ver qual lado do seu cérebro que está trabalhando. Tem uma que é de uma bailarina com um pé assim que ela fica girando. E aí quando você pensa de forma racional, ela gira num lado. Quando você pensa de forma emocional, ela gira do outro lado. A imagem que vocês têm aí dessas cachoeiras e desse horizonte é mais ou menos isso. Ora tá de um jeito, ora tá do outro, revertido. E aí, enquanto vocês estão ali reconhecendo aquele local, né, surgem diversos animais, esses que estão aí no chat do Roll20, aí pra vocês verem. Diversas criaturas estranhas, engraçadas, confusas e até assustadoras. E o Celerinhas identifica prontamente, algumas delas pelo menos, como os agentes da eternidade. E mostra para vocês a cópia que ele fez dos pergaminhos que ele encontrou no Salão dos Oradores em Sigil. Salão dos Oradores não, Salão dos Registros. Essas criaturas vão e começam a brincar com vocês. E tentar interagir com vocês, com os bichinhos da Ciere. E aí subitamente vocês são surpreendidos pelo Aldric, que surge acompanhado desse Bulbasauro Halloween aqui, muito simpático. E Aldra que fala: venham comigo, a Senhora Eternidade aguarda a presença de vocês. E aí conduz vocês escadarias acima, até aquele palácio que está lá no extremo noroeste, nordeste da imagem aí. Aquele majestoso palácio ali. Conduz vocês até lá. E aí no alto da torre do palácio, da torre mais alta desse palácio, é quando vocês se deparam com uma velhinha num vestido florido que se vira na direção de vocês e os saúda. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Eternidade. Diz ela calma e pacificamente para vocês. O que vocês fazem? Ela é a Eternidade? Eu vou saudar ela da mesma forma, fazendo uma reverência e vou me apresentar. Ela responde para você, Grial. Sim, eu sou a Eternidade, Grial. Se apresente, Murray. Faço a reverência. Olá, sou Murray. Eu também faço uma reverência, Jeff. Falo, você já sabe quem. Sim, já sei. Conheço todos vocês. E é uma honra conhecê-los pessoalmente agora. Sejam bem-vindos aos meus domínios. Ou, melhor dito, ao meu refúgio. Sejam todos bem-vindos. Ouça um elefante. Muito obrigado pela recepção. Ah, Gostariam de um chá? Por favor, gostaria. Nós acabamos sendo sugados pra cá, né? Acho que você tem mais algo pra nos dizer. Se a dona tiver chá, aceita. Talvez, Celerin, não sei. Me diga você. Afinal, vocês vieram para cá. Tem certeza? Sim. Se alguém pronta, vacina. É. Sim, Celerin, tenho certeza, porque vocês podem me dizer mais precisamente até, pois cada um de vocês, ainda que no seu íntimo, ainda que relutante, cada um de vocês desejou estar aqui. Ou estou enganada? A gente morreu? Não. Eu morri? Não. Ela olha pra você, Lisbeth. Quando ela olha pra você, ela dá uma torcida na cabeça assim e sorri simpaticamente. Depois que você fala isso, né? Ela olha pra você e diz: não. Você ainda não está morta. Nenhum de vocês. E aí ela olha pra cada um dos outros. Esse negócio aí de dar aquela titubeada pra falar nome, nunca acabou bem. Por quê? Né, senhor Zuliu? O que é isso? Só porque eu tenho uma voz calma e tranquila? Que tem glória em os acompanha? Né, filha da mãe? Onde é que a gente tá? A gente tá dentro do palácio já ou não? Dentro do palácio, dentro da torre dela. Onde é que a gente tá? Tô perguntando isso pra ela, tá? Onde é que a gente tá? A resposta mais adequada, ou melhor, a pergunta mais adequada, talvez fosse quando? Quando que a gente tá? Em todo o tempo, e nenhum ao mesmo tempo, Toph. E esse tempo tem nome? O nada existe aqui? Peraí, calma. Peraí que tem um spoiler aí, né? Peraí que vocês estão perguntando muitas coisas ao mesmo tempo, eu sou um só, calma, gente. Calma. Que a Toph perguntou mesmo? Primeira Toph, vamos lá. Quer pagar de eternidade não é onipresente? Poser. Perguntei, e esse tempo tem nome? Ah, certo. Ela vira pra você, Toph, ela responde: bem, esse local, esse tempo, normalmente é chamado de Cidadela. Nossa, gente, quem tá com barulho no fundo aí, dá uma mutada. É chamado de Cidadela da Eternidade. É como as pessoas gentilmente chamam este refúgio. Ah, então quer dizer que já vieram mais pessoas aqui, ou mais gente conhece. Sim. Aldrich já disse pra vocês sobre isso, não? Não sei, eu tava desacordado, eu acho. Não lembro. Eu tava desacordado ainda? Não, isso foi muito antes. Foi na hora que vocês estavam treinando. Antes do Celerin sair pra encontrar os Draconatos. Então, eu lembro que ele falou que a moradia da Eternidade tava em algum lugar aqui, só que tipo, ele não sabia ao certo dizer. Alguma coisa assim, não foi? Exato. Não sabia nem se era real. Era uma lenda, né? Que no meio do plano da energia temporal, dizem que existe a Cidadela da Eternidade. Ah. Ok, bom, você tava acordado. A Aldrich já disse isso pra vocês. Muitas pessoas vêm a esse local, ou a esse momento, pra se esconder, pra descansar, pra estarem protegidos, ou para conversarem diretamente comigo. Por que você não chama isso de lar? Bem, que seja. é meu lar, então? É, sentem-se. Quando ela fala sentem-se, vocês olham e vocês veem que tem cadeiras ao redor de uma enorme mesa onde está servido chá. E há biscoitos ali junto. Aquele de vocês que chegou a ter vó, né? Acho que a minoria. A Ciere, principalmente, que conviveu no orfanato, né? Vem assim uma sensação de nostalgia daqueles momentos sentados à mesa com a avó, com os avós, né? Tomando leite ou chá e biscoitos. No caso da Ciere, vem duas memórias nostálgicas à sua mente, né? Primeiro, uma memória sua, de quando você vivia no orfanato com Syndra e ainda era criança, e a Syndra cuidava de vocês e fazia esses encontros para ensinar vocês, ó, passar a religião dela, as crenças dela para vocês, né? E servir chá e leite, com biscoitos. Uma memória sua. E vem uma outra memória à sua mente, uma memória que não é sua, mas que é muito forte dentro de você. Uma memória que você teve no salão dos eventos, quando você foi testar os sensoriums e você teve aquela visão de como que é ter pais. Uhum. Pai e mãe. E aí vem aquela imagem de você com sua mãe, com seu pai, tomando leitinho com biscoitos, e é estranho, porque você de fato não viveu aquilo. Mas te bate uma emoção dentro, como se você de fato tivesse vivido, de tão real que aquilo foi. Então bate essa nostalgia em você, em todos vocês que viveram esses momentos já, em algum instante das suas vidas. No caso do Griel, do Celerin, quando vocês ainda estavam em Lenoren, jovenzinhos, viveram esses momentos nas suas casas. No caso da Lisbeth, quando você estava na sua vila ainda, em momentos de paz, quando os orcs não atacavam. Murin, momentos parecidos, quando estava na vila do seu pai ali, antes dela ser devastada pelos invasores. No caso... Estou esquecendo alguém? Quem? No caso da Toph, quando você vivia ainda em Bielefeld, né, no condado, no ducado do seu pai, em momentos em que as servas, principalmente a serva que começou os seus treinamentos de artes marciais, cuidava de você e te dava alguns momentos de carinho, né, servindo uma refeição assim agradável, saborosa para você. A Eternidade olha, sorri simpaticamente e fala: sentem-se, apreciem um bom chá. E ela vai na direção de vocês e aí ela olha pro Griel. Griel, refaz sua pergunta, por favor. O nada existe aqui? Ela olha para cada um de vocês. Vai olhando assim, um por um. Olha pro Griel. Olha pra Toph. Olha pra Lisbeth. Olha pro Murin. Olha pro Griel. Não, Griel já foi. Olha pro Theon. Olha pro Celerin. Olha pra Ciere. Esqueci alguém? O vazio? Não, pera. O vazio? A mesa? Aí ela olha pra você, Griel, novamente. Você esqueceu o único. Ah, olha pro único. Olha pro único. E aí olha pra você novamente, Griel. E aí ela fala... Talvez. Eita, caralho. Mas isso você me dirá, Griel. As pessoas que vêm aqui, normalmente, vêm aqui buscando um refúgio. Depois de longos momentos, longas jornadas de aventura, de lutas e de batalhas. Ou, muitas vezes, vem buscar um refúgio para justamente se esconder dessas batalhas. Vejam lá fora todas aquelas pessoas que estão lá. Alguns deles vieram para cá após uma vida de lutas, buscando um pouco de descanso. Alguns vieram para cá, fugindo dessas lutas, buscando paz e refúgio, após perderem tudo. Há outros que trilharam um caminho semelhante ao que vocês trilham agora. Outros que já trilharam o mesmo caminho que você, Aldric, já trilhou. Sim, existem lá fora outras pessoas que lutaram da mesma forma que vocês lutam agora para salvar a criação toda. A essas pessoas é dado um prêmio máximo. E algumas delas escolheram como prêmio máximo viver aqui comigo. Até o final dos tempos, se é que isso existe. Ou até que se cansem disso e decidam seguir outro destino. Mas há também outros que vêm aqui conversar comigo em busca de sabedoria. A essas pessoas eu sempre digo, elas podem encontrar essa sabedoria em uma conversa casual, tomando um chá comigo, conversando com os meus amigos agregados, chamem como quiserem, pelos corredores e escadarias desse local. Mas há aqueles que vêm em busca dos segredos definitivos do multiverso. A estes eu digo, cada um de vocês tem direito a uma única pergunta. Então pensem, reflitam e perguntem com sabedoria. Griel, o que você me pergunta? Dá um tempinho pra pensar. O que você me pergunta é algo que está relacionado aos segredos do universo. Você quer uma resposta definitiva? Ou você quer apenas uma conversa casual enquanto apreciamos o nosso chá? Acho uma conversa casual, o que vocês acham, gente, quando toma o chá? Ela perguntou pra você, Gabriel. E o chazinho, então, eu tomo o chazinho. Eu queria fazer uma pergunta, mas não é do universo e tudo mais, não. Pergunte-se, ele. Eu queria saber o que aconteceu com o meu plano que tava com os bichinhos. O que vai acontecer? Ele vai voltar? Já era? Claro que voltará. Quando vocês deixarem esse lugar, se assim desejarem, seus planos retornarão ao que eram. Não se preocupem. Não é desejo meu lhes tirar aquilo que é de vocês, aquilo que vocês conquistaram a duras penas. Apenas quis deixá-los mais confortáveis aqui. E deixar bem claro ela olha para Lisbeth assim e sorri. Que aqui é um lugar de... Aqui é um local seguro. Um local de paz. Ah, então tá bom. Só fiquei meio preocupada. Não se preocupe, Sierra. A pergunta que eu tenho, eu acho que implica sobre tudo que a gente tem passado. A gente tem passado por diversas batalhas, tem sido muito cansativo. E até o momento a gente não conseguiu fazer o que a gente tanto queria. Para conseguir salvar o universo. A gente consegue salvar ele ainda? E como que a gente consegue fazer isso? A resposta... Sorri pra você, Lisbeth. Dê, aí é importante pra resposta que ela vai dar agora. Quais runas você treinou, afinal de contas? Você até hoje não me respondeu. Treinou com todas, com algumas poucas ou nenhuma como Celerim? Eu posso colocar todas. Todas, beleza. Então, fechou. Então, a resposta dela é válida. Ela olha pra você, sorri. Ela fala, a resposta está em suas mãos. Nas de todos vocês. E ela faz assim, olha pras próprias mãos. E aí, estende as mãos dela pra vocês. Eu vou e pego a mão dela pra ver o que tem. Você pega a mão dela? É. Quando você pega a mão dela, você segura a mão dela, ela olha assim, olha pra você, sorri de novo, aí ela olha, aí ela tira a mão dela da sua mão, aí ela pega a sua mão, não, Lisbeth. Não, meu querido, nas suas mãos. E aí estica, pega a sua mão assim e mostra pra você. E aí faz um gesto na sua mão, e na sua mão surge uma das runas que você marcou no seu corpo. Vocês... A runa... É? A runa tá aqui, tá com carisma? Não, as marcas de runas. Vocês transferiram as marcas pra todo mundo, né? Todo mundo tá tatuadinho agora. É que deu a entender que a runa foi projetada a partir da marca, eu falei, ué? Não, não. Ela faz e aparece aparece a runa, não a pedra rúnica. Ah, entendi. Tá? Aparece a marca da runa na mão da Lisbeth. Né? E aí brilham nos corpos de vocês quando ela faz isso, né? Brilham todas as runas que vocês têm marcadas nos seus corpos. Ela olha pra vocês e diz... A chave está junto com vocês, nas mãos de vocês. Sim. Como vocês já sabem, já confirmaram por relatos de quem é muito mais antigo do que vocês, essas pedras rúnicas, elas são a chave para salvar, ou para destruir, ou para recriar o multiverso. A gente não conseguiria voltar no tempo e evitar que tudo o que aconteceu deixasse de acontecer. Aí ela olha para todos vocês, né, vai olhando assim de um por um. Se o desejo de vocês for restaurar o que foi perdido, olha para você, Lisbeth. Retornar o tempo, ainda que não para todos, e reconstruir aquilo que foi destruído, vocês têm esse poder em suas mãos, ou terão. Quando completarem a tarefa, se chegarem a completar. Vai olhando de cada um para cada um de novo. Né? E aí ela responde para você. Agora se o destino de vocês, se o desejo de vocês for destruir tudo e reconstruir da maneira que vocês acharem melhor, o poder também está nas mãos de vocês. Basta que reúnam todas as runas e terão esse poder. Entendeu? E a roda, né? Sim. Bem observado. Pois tudo no multiverso, como você própria já se deu conta, Siri, é um ciclo eterno de começo, meio e fim, e recomeço, e meio e novo fim. Uma era termina e outra se inicia. Tudo está sempre nesse movimento eterno. E cabe a vocês decidirem como será o desfecho dessa era. Se ela terminará agora, vai olhando para vocês. Se ela terminará agora com a vitória do nada, olha para Lisbeth. Ou se vocês de fato conseguirão desfazer, reverter o tempo e trazer o mundo de vocês de volta, as pessoas que foram perdidas de volta. O poder está nas mãos de cada um de vocês. Capitão Planeta, que diga. Eu estou aqui apenas como espectadora. Eu acho. Posso fazer uma observação? É lógico, são indagações atrás de indagações, mas é mais uma observação do que a pergunta que você permitiria que fizesse. Porque eu sou uma garota bem curiosa. Afinal de contas, até pouco tempo atrás, eu não conhecia direito nem a cor do próprio céu. Hoje em dia, eu tô conhecendo o ser que criou tudo aquilo que a gente conhece e vai conhecer e talvez jamais vai conhecer. Enfim, você disse que ciclos começam, né? Sim. Quando um acaba, o outro começa, o outro tem o seu meio e tem um fim. Assim como tudo na vida. Quer dizer, então, que essa era que a gente está vivendo é uma era que foi, digamos assim, criada por alguém? Por exemplo, vamos supor que a gente derrote o nada. A gente reúne as pedras e a partir das pedras a gente faz uma nova era. A gente destrói tudo e cria a nossa vontade. E isso vai ser uma nova era, um novo ciclo, certo? Certo. Esse ciclo que a gente está vivendo atualmente foi um ciclo de recomeço, com princípio de destruição, ou apenas foi uma continuidade do que já existia? Bem, acho que isso é assunto um pouco mais sério do que uma conversa casual para um chá. Eu disse, eu sou curioso, muito curioso. Você quer mesmo essa resposta, Toff? Na verdade, eu quero várias respostas. Inclusive, tem uma que até hoje me tira o sono. Pergunte, então. Foi quando você... Quando eu tive o primeiro contato com você. E eu a questionei sobre não fazer nada em relação a isso. E você disse que todo mundo tem seu livre-arbítrio. Sim. Mas por que você não pega essa regra de livre-arbítrio? Afinal de contas, você tem os seus dispositivos de segurança espalhados pelo multiverso, suponho eu. A Dama da Dor é uma delas, não é? Dispositivo de segurança? É, quando algo está totalmente fora de controle, você tem que dar um jeito nisso. A Dama da Dor é um exemplo disso. Se ninguém conseguir controlar, você vai... Quer dizer, você não. Você criou ela e ela tem, digamos assim, as diretrizes suficientes para manter um equilíbrio. A seu gosto, obviamente. Então, eu nunca enxerguei desse jeito. Mas como um desafio. Algo para dar motivação a quem chega até onde vocês chegaram. Mas respondendo sua pergunta, Toff, revelando um segredo, o multiverso que você conhece, ele já foi reconstruído a partir do nada, a partir do zero, algumas vezes. Houve aqueles que, quando cumpriram a tarefa, reuniram as pedras rúnicas e a roda do tempo. É que eu comi biscoito muito rápido. Houve aqueles que quiseram reconstruir o universo ao seu modo, tentando reparar injustiças, tentando tornar o multiverso um lugar um pouco mais agradável, mais justo, mais ordeiro de se viver. Bem, como diria um sábio de um outro mundo, a vida encontra um meio, sempre. E, como dizia esse mesmo sábio, o caos não pode ser contido. E vez ou outra, ele acaba se instalando. O mundo em que vocês vivem é uma reconstrução. E não foi sempre que as formas de vida menores e multiplamente divididas venceram o desafio. Houve vezes em que as entidades também venceram. Sim, é verdade que nosso amigo aqui, Aldrich, se saiu vitorioso lutando contra o tempo. Quando ele adquiriu consciência e quis perverter tudo à sua vontade. Mas houve outros, muito antes de Aldrich, que falharam em sua missão. E o multiverso pereceu, se é que se pode dizer isso. Eu prefiro dizer que ele se transformou. E depois a vida novamente encontrou um caminho. Mas por que, que as pessoas que existiam nessa era tiveram que pagar pelo erro de uma pessoa ou pela ganância dela? Por exemplo, se a gente tiver êxito e quiser recomeçar do zero, então um novo ciclo se inicia. E falando em ciclo, tudo será novo, inclusive as vidas, com exceção das nossas, porque nós continuaremos um ciclo. Então a gente sabe que a partir desse dia em questão, vai ser tudo novo. As pessoas não serão as mesmas, suas personalidades não serão as mesmas, tudo será criado, tudo será novo a partir desse ponto. Por que que tem que começar tudo de novo? Por que que a gente não pode só continuar de onde parou e consertar os pequenos erros e deixar que essa era continue até seu fim natural, digamos assim? Mas vocês podem. Basta quererem. É o que eu disse, o poder está nas mãos de vocês. Ah, entendi. Não sou eu quem determina o que será feito do multiverso. Mas sim vocês. Ou o outro lado. Ou os outros. Eu posso estar um pouco enganada, mas parece que você despertou uma curiosidade na Lisbeth, ou estou sendo um pouco indiscreto? Não sei. Lisbeth, você está curiosa? Eu sim. Parece que é verdade, Toff. Ó, se alguém tiver com nada no corpo, já fala já. Eu não quero surpresa. Já não basta aquela vez que a gente estava no reino de Calmir e apareceu o cara lá. Não quero que apareça nada aqui, não. Porque vocês sabem que a eternidade não vai fazer nada para ajudar a gente, né? E o que você acha? Como vai aparecer que a gente está com nada? Vai servir o que? Um ritual de exorcismo? Porque a gente não faz ideia. Não sei, mas é verdade. Isso me tira... Isso, eu quero, já que você está aqui, eu não lembro. Eu cheguei a pegar o báculo de Lennox Lirin? Pegou. Peguei? Tá com você. Tá. É, já que a gente está aqui, esse negócio do nada, me tira essa dúvida, pelo amor de... do conhecimento. Qualquer coisa que foi criada pelo nada e pelo vazio ainda contém a essência deles, ainda que seja nenhum item. Eu tenho um item que foi criado pelo nada e pelo vazio, e eu tenho uma teoria de que tudo que foi tocado por ele tem, como posso dizer, partículas, não sei, tem o nada e o vazio nele. E isso tá me tirando o sono também. Eu falo pra você, na minha cabeça tem mais questionamento do que qualquer tipo de outra coisa. Você mostra o báculo pra ela? E por que meu seio tá grande? Parece que eu cresci. Só vai se engrossou também, tá? Não sei porquê, mas eu tô me sentindo mais... Tá uma mistura de hormônio aí que não tá muito certa, não. Tô me sentindo mais adulta. Posso pegar o item na minha mochila? Tá na sua mão, né? Porque você pegou do plano do Celerim que tava aberto e tá carregando isso daí. Ah, então beleza. Já tá na mão já aqui então, filho. Esse aqui é o báculo de Lena. Esse aqui foi um presente dado pelo vazio aos 20 deuses do nosso panteão. E isso é uma criação direta dessa entidade. É esse o nome que a gente chama? Sim, é um nome bom. Ela olha pro báculo, olha pra você, sorri. Olha pra Lisbeth, sorri. Olha pro Guriel, sorri. E aí fala pro Guriel. Sim. Já viu, peraí. É, o nada tá aqui então, Guriel. Tá aqui nas minhas mãos. Entendi. Aí eu te pergunto, qualquer coisa criada a partir disso aqui também se torna o vazio? É porque assim, na minha cabeça... Ah, como que eu posso dizer? Ó, vou tentar dar um exemplo, não sei se vai... Se eu vou convencer, mas se alguém tiver um exemplo melhor, vocês me ajudam, tá? Vamos supor, você tem uma árvore frutífera, tá? Aí essa árvore, você rega, você cuida dela certinho, e aí ela dá frutos. Você come esses frutos, e aí sobram as sementes. Dessas sementes, você planta elas novamente e nascem árvores. Ou seja, a primeira árvore que você plantou deu fruto, essa semente virou uma outra árvore, ou seja, ela é descendente da primeira árvore sua, e assim sucessivamente. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Continue. Então, aí o vazio, ele é a essência, digamos assim, primordial, que criou os 20 deuses, que criou os itens, que a partir dos deuses... Todos os humanos... Ah, e a gente também é descendente do vazio. Ah, droga. Ela olha pra você, Toph. Abre um largo sorriso. Ai, meu caralho. Todo mundo é descendente do vazio, então. Aí ela olha pra Ciere agora e ai, sorri pra Ciere também. Eu olho pra ela e falo assim, eu sei. Eu já não sei mal o que pensar. Me dá mais um chá. Claro. A cabeça já tá confusa já. Não, não quero chá, Lisbeth, dá um... Ela não olha mais pra nenhuma outra pessoa em especial, só pra essas duas pessoas? Só as pessoas que você citou? Sim, por enquanto essas pessoas. De acordo com o que vocês estão falando, ela tá olhando e sorrindo pras pessoas. Mas ela não olha mais pra ninguém, só pra essas pessoas que você citou. Não, ela olha pra todo mundo em determinados momentos, mas nesses momentos específicos ela olhou pra essas pessoas. Ô, Lisbeth, dá um cantil aí. Eu vou ter que, enxugar a mágoa. Vou ter que enxugar a mágoa. Vai encher a cara? Você não vai se embebedar aqui. Vocês acabaram... Ó, se eu continuar essa linha de raciocínio, quer dizer, então, que o nado vazio são os equivalentes aos nossos bisavós. Porque, ó, eu tive minha mãe. Minha mãe seria a minha primeira geração, né? Aí depois os deuses. Depois os deuses lá do vazio, ou seja, são os nossos bisavós. E qualquer coisa criada a partir deles carrega o DNA deles. Você acha que é os nossos tataravó? Vai saber quantas gerações já se passaram. Não, eu tô colocando só a geração atual, Murray. Toph. Tipo, respira. Fácil. Tome mais um gole de chá. Não, chá nada, eu quero cachaça. Tá. Tome chá. Tome chazinho, menina. Então, Toph, você falou que o cajado tem a essência do nada. Acredito que sim, porque foi criação do nada para os deuses. Alguém tocado pelo cajado. Exato, é o que eu tô querendo dizer. E o poder do cajado é avidar a vida. Exato, quer dizer que a gente mata o único. Eu dou uma olhada. Exato. É o que eu tô querendo dizer já faz um bom tempo já. Que o único, digamos assim, é o nascido do vazio. Eu vou matá-lo se ele. Então, mas... a gente pode dizer que ao invés do Celerin ser o pai do único, o nada e o vazio é o pai do único? Não, pode-se dizer que é o pai. Não é o pai. A Lisbeth é a mãe. Não, não, não, não, não, não. Isso é loucura. Eu não sou filho do nada, eu sou filho do meu pai. Não é pai. Olha pro Celerin. Aí ele olha pro Celerin, né, pai? E aí ele olha assim de rabo de olho pro cajado em cima da mesa. Relaxa, único, a gente tá só brincando com você. Eu também, a gente ainda gosta de você. Mas essa brincadeira pode ter um fundo de verdade. Ah, eu nunca disse que era mentira. Qual que é o seu problema, Murindo? Vamos deixar ele ficar aliviado. Eternidade é, só tá olhando e sorrindo pra vocês. É mesmo. Aí ela, olho ela olha pro Murin agora e sorri. O olho dela, já é um olho normal? Ou é um olho normal. Um olho normal. É a própria Rainha Elizabeth na frente de vocês. Tá. A mistura da Rainha Elizabeth com a Zandora do Caverna do Dragão e com o Oráculo do Matrix. Tá. Ela olha pro... de boca, Jeff. Dá um sorrisinho pra você, Murin. De canto de boca? Não, um sorriso largo, escancarado, assim. Aí ela vira pra você e fala, Toff, tome um chazinho e me responda uma pergunta. Esse chazinho tá drogado. Ok, pronto, já tomei um gole, pode perguntar. De quem você é, filha? Dos meus pais? Você, então, é idêntica ao seu pai? Hoje em dia eu confesso que sim. Mas eu digo na personalidade, não você na aparência física. É idêntica à sua mãe? Não sei, eu não conheci ela. Quer dizer, conheci durante alguns minutos. Vamos facilitar as coisas então pra você. Deixe-me ver. Ok, tenho dois bons exemplos aqui. Ciere. Oi. Quem são seus pais? Você é filha de quem? Sou filha de uma súcubo com um humano. Ah. Então você é uma súcubo porque é filha de uma súcubo? Ou você é uma humana porque é filha de um humano? Eu sou metadinha. Então você... Ainda que tenha a essência deles em você, é diferente deles? Claro, eu sou eu. Murin. Oi. Você é filho de... Você é filho de quem? Mas não lembro desse... Ah, vou falar um nome aqui, mas que eu não lembro o nome do meu pai. Mas é... Verdade e Lena. Quem são eles? Meu pai é um meio orc. É um orc, quer dizer, não meio. Meio sou eu. E sua mãe? Meu pai é um orc. Minha mãe é uma humana. E você não é nem humana e nem orc, mas ao mesmo tempo é os dois. Você tem a essência dos dois em você, mas você não é como eles, é? Não, acredito que não. Interessante, não, Toff? E ela sorri pra você. Isso me ajudaria a ter resposta, porque eu só tô mais confuso. Porque a essência, aquilo que a gente é o reflexo da nossa criação. Se, por exemplo, meu pai criou eu junto com a minha mãe, então eu vou herdar tipo 50% de cada um. E aí eu vou crescer com essa porcentagem até começar a adquirir minha própria personalidade, ainda levando em consideração, ou comigo mesmo, traços da personalidade de ambos. Por exemplo, eu consigo reconhecer hoje em dia que eu tenho a essência, digamos assim, combatente da minha mãe, ao mesmo tempo que eu tenho a essência, talvez, de coração de pedra do meu pai. Só que é o contrário, porque na verdade talvez eu tenha desenvolvido essa particularidade em mim, achando que era uma coisa, mas na verdade era outra, já que ele só queria me proteger. Mas de uma forma ou de outra, você não é seu pai. Você não é sua mãe. Eu sou um ser único no universo. E você possui uma coisa que se chama livre-arbítrio, não? Sim. Você traça seu destino. Sim. Apesar de ter a essência do seu pai e da sua mãe, não é? Sim. Então eu respondo a sua pergunta agora. Sim. Ela pega o báculo de você. Esse negócio te infectar, mulher, pelo amor de Deus. Não vai encostar em você, não, viu? Você vai infectar a eternidade. Não vai encostar em você, não, senão não vai nascer um único aí. A Elizabeth vai morrer. Meu único não vai ser mais único. Vai ser binário. Talvez vou por parte de pai. O único vai ser bípede. Não. Eu não preciso me preocupar com isso. Só quem precisa se preocupar com isso aqui é a Lisbeth, né, Lisbeth? Joga assim pra Lisbeth. Eu dou espaço pra trás, cara. Eu agarro no ar. A hora que eu viro que ela vai jogar, eu já agarro. Eu tô sentada na mesa ali, tipo, que ele tá me zoando, mano. Essa bem aí tá brincando ou é sério isso aí? Acho que ela é meia sádica. Joga assim a Tofcata no ar, então. Tá parecendo a minha avó. Cuidado, hein, Toff. A última vez que encostaram isso aqui na Lisbeth nasceu único. Não quero que isso aconteça. Não quero ser parteira de novo. Tá revelando o bagulho. Pois é. Você viu, sim, Toff. A essência do nada está nesse objeto. De certa forma, um pouco da essência dele está em cada um de vocês. Por isso nos tornamos eles. Cara, pra quem que ela deu esse sorriso mega aí? Deixa eu jogar um dado aqui. Tá, Lisbeth. Meu Deus. Pra você, Lisbeth. A essência do nada está em vocês. E aí eu pergunto a você, Toff. Será que isso é ruim? Ah, não, porque... Só porque a gente... Uma coisa que eu aprendi bastante com... Depois do que eu pude ver foi a própria Inanna. Não é porque aquela coisa é ruim para alguns olhos que vai ser pra gente também. Sim. Para todas as regras existe sempre uma exceção. Sim. Só porque o vazio tá tentando destruir o mundo não quer dizer que seja só porque a gente tem a essência dele que a gente vai ser parecido. Olha pra si, ele sorriu. Será que ao invés de destruir o nada e o vazio, será que a gente não consegue convencer ele do contrário? De que tudo tem a sua força equivalente? Por que a gente pode destruir se não tentar conviver? Por que um ser que ganha a consciência tem que destruir? Ela se debruça assim na mesa, né? Toma um golinho de chá. Fica olhando pra você assim, sorrindo, com curiosidade. Porque, por exemplo, ó... Aí olha pro Murren com curiosidade, sorrindo. Olha pra Ciere. Você tem uma eternidade. Lisbeth. Griel. Celerin. Vai olhando pra cada um de vocês aí, com curiosidade e sorrindo. Báculo. Báculo não. Porque assim, ó, você é a eternidade. Até algum tempo a gente não sabia nada sobre você. Bom, não que a gente saiba alguma coisa, mas tudo indica que você é a criadora de tudo. Eu não sabia nem que existia. É. E aí você quer saber isso mesmo? Calma, deixa eu concluir meu raciocínio. Pois não. E aí você, tendo o poder que tem, prefere deixar que as coisas aconteçam enquanto você observa. E aí a gente tem esse lado nosso de bom senso, de querer fazer as coisas que para uns julgam como boas e outros que julgam como ruim. Por que a gente não tenta chegar num acordo com o nada e com o vazio, ao invés de ter essa batalha de multiverso e coisa do tipo? Até agora eu tô tentando entender esse negócio de multiverso aí. Até ontem eu só brincava no quintal. Agora já tem lugar pra caramba já no mundo. Quer dizer, no multiverso. Por que tudo tem que ser destruído? Pra criar uma coisa nova. Não basta já ter as coisas como são e só tentar melhorar ou consertar alguma coisa. É a mesma coisa você fazer um brinquedo. Se você quebra ele, talvez até tenha um conserto. Lógico, pode ser que ele não fique tão bom quanto antes, mas ainda vai ser um brinquedo. Brinquedo. Interessante. Gostaria de um brinquedo. Você pode fazer um pra mim, Toff? Ah, eu nunca brinquei com muita coisa, não. Mas se você quiser, eu posso fazer um da minha terra, que eu gostava bastante de... Não, não. Eu quero um brinquedo específico. Será que você consegue fazer um pra mim? Talvez. Se tiver isso na minha memória. Vamos pro jardim. Vocês estão no jardim. Ao redor de vocês, passarinhos cantando. Aquelas criaturinhas estranhas circundando ali vocês. Moconas pulando pra lá e pra cá. Queros voejando ao redor de vocês. Quigles grudando nas suas pernas. Quigli, quigli, quigli. A eternidade olha ao redor, né? Vocês estão num local que ele é gramado, tem algumas pedras próximas ali. E a eternidade vira e fala pra você: Toff, eu gostaria muito de uma escada. Mas a escada não é um brinquedo. Mas pra mim é. Você vai querer determinar o que é um brinquedo ou não na minha concepção? Não. Você brinca com aquilo que te diverte. Se você quiser pegar uma pedra e chamar de brinquedo, você pode chamar. Entendi. Ótimo. Que bom. Percebo que você respeita o livre-arbítrio. Por favor, Toff, você pode construir uma escada para mim? Do que você quer? Qual material? Que tamanho? Ué. Qual material você se sente mais à vontade para trabalhar? A terra. Por favor. Mas eu vou mexer nesse chãozinho aqui limpinho. Fica à vontade. Você consegue construir um brinquedo pra mim? Você acha que é possível fazê-lo aqui? Não sei, acho que sim. Vou tentar. Ok. Bom, com sua permissão, então, vou mexer um pouquinho no seu terreno. Eu faço uma escada pra ela já, de 3 metros de altura, vai. De pedra. Não, descreve a cena aí, como é que você fez isso. Eu vou afastado. Uhum. Tem alguma árvore perto frutífera? Tem. Tá, eu chego próximo dessa árvore frutífera. Calculo mais ou menos a altura até o que seria a metade da árvore. Faço uma escada de pedra a partir do toque do solo. Eu ergo a mão assim, como se da minha mão subisse já a escada pronta. O solo ele vai subindo, é isso? Isso. E no final da escada, lá em cima, eu faço um tobogã para a pessoa descer escorregando. Porque ela já sobe, pega uma fruta e já desce escorregando, brincando. Ok. A escada tá feita, eu fiz um upgrade. Você faz isso. Ela olha. Impressionante. Não fiz só a escada. Já que eu tenho livre-arbítrio, eu tomei a liberdade de fazer uma escada para que você possa alcançar uma fruta e desça escorregando. Agradeço pela oferta da fruta. Ela vai, sobe a sua escada, apoia uma fruta, e a fruta que vocês vêm ela apanhar é uma pera, que é quase do tamanho de um melão, só que uma pera azulada e esverdeada. Ela pega, olha o escorregador, dá uma bocanhada na pera, assim, né? E aí ela escorrega pelo escorregador. Divertido. Delicioso. Mas é. Pois é. Você precisava ter destruído o solo para ter feito essa escada, Toff? Não precisava. Mas como você disse, eu pedi sua permissão, você concedeu e eu fiz do jeito que eu quis. Sim. E vocês acham que o que ela fez foi certo? Ela põe a mão assim no queixo e fica olhando pro chão. Vocês acham? Eu fico olhando assim pra ver se eles respondem. Eles? Quem? O grupo? Não! A Terra. Ah. Entendo. Certo. Entendi. Vamos equilibrar o jogo então um pouco. Vai lá. Da mesma forma que eu concedo a vocês o poder das pedras rônicas, eu concedo às criaturas aspas gigante inferiores o poder para se defenderem da tirana que destruiu a casinha delas. Vamos lá. Busquem a sua vingança. Quando ela faz isso, vocês vêm surgindo do solo assim, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, até ficar do tamanho do Murren Lobisomem, tá? Formigas. Eita. Gigantescas. Eita. Essas formigas gigantescas cercam a Toph. Ah, vai ficar tudo aquele picado. Toph? Elas querem conversar com você. Ou talvez algo mais. Elas querem conversar? Tudo bem. Oi? Jeff, o que é isso? Nessa hora que ela começa a fazer as formigas levantar, eu me levanto. Uhum. Vou mais uma vez ali perto da escada que ele fez. Certo. Eu concentro a runa da terra na minha mão. Ok. Modulo. Eu vou modular uns dois degrauzinhos, dois pezinhos na escada. Uhum. E vou replanar o chão onde ela. Onde ela tirou a escada. Ah, você vai desmontar dissolver o degrau e fazer virar terra de novo. É isso. E botar dois pezinhos, tipo, por favor. Dois pezinhos, mas como se ele estivesse não vindo da terra. É assim, na terra. Certo. Como se ela tivesse sido colocada ali, não surgida do chão. Ok, entendi. Murin, você vai e faz isso, tá? E aí quando você vai e faz isso, você desmancha os dois degraus. Aí faz surgir dos degraus que sobraram dois pezinhos pra apoiar a escada no chão. Tá, e volta a ser terra, né? Uma das formigas que tá diante da Toph, ela para, se vira na sua direção e vai correndo na sua direção. As formigas atacam você e a Toph. Vocês querem rolar a iniciativa? Eu quero conversar. A Trinidad falou que elas querem conversar. Outra coisa, eu falo, tudo bem, então vamos conversar. Tá, as formigas elas atacam você, Toph. Beleza. O que você faz? A formigona ataca você, Murin. Eu falo, eu fico de boa. Não vou mostrar resistência nenhuma. Ok. Ela gruda assim no seu pescoço e fica apertando o seu pescoço assim com a pinça dela, né? E chacoalhando você pra lá e pra cá. O que você faz, Toph? É, ela já veio pegar. Não, não consegue me levantar. Já vão te atacando. Tem quatro formigas te atacando. Estão cercando você e vão te atacar. Maior do que delas. Eu não vou revidar, obviamente, mas eu vou me esquivar, não vou deixar barato. Ok. Se ela marcar, eu fico em cima das costas dela. A lá, querida, encolher as crianças. Aqui é este que é a formiga. Ah, é formiga. Certo, Toph. Elas ficam tentando pegar você, mas obviamente você é muito mais ágil do que uma simples formiga. E você vai se esquivando facilmente dos ataques delas. Vocês vão atacar? Vocês não vão conversar comigo, não? Eu tô falando em formiguês, tentando falar. Eu já falei com um rato que não posso falar com uma formiga. Em formiguês, as formigas respondendo pra você, elas falam: você destruiu nossa casa, matou nossa rainha. Ninguém quer conversar com você. Eu matei a sua rainha? Não tem problema, eu posso trazer ela de volta. Eu não destruí a sua casa, apenas reformulei para um outro jeito. Mas eu posso voltar a fazer o que era antes. Eu ajudo sua rainha, me mostre ela. Ok, ok. Uma das formigas, ela para, ela fala: você pode salvar a rainha? Eu posso, mostre-me ela. Parem, não ataquem mais. E aí vai levando você até a terra ali. Até de onde surgiu sua escada. Aí ela olha assim na terra. Aí vocês veem uma coisa estranha, né? As anteninhas da formiga ficam em pé esticadinhas. Ela levanta duas patinhas e coloca assim na cabeça. O que que aconteceu? E aí ela olha assim pra trás, olha pra eternidade. A eternidade tá lá, mãozinhas pra trás, sorrindo. A eternidade olha pra formiga, olha pra você. Vamos mudar um pouco a perspectiva. E aí, subitamente, vocês estão dentro do formigueiro. Ou do que sobrou do formigueiro. Túneis e túneis soterrados, destruídos. Centenas, milhares de formiguinhas mortas. E aí a formiguinha que tá falando com você, Toff, ela corre à frente, ela começa a cavar rapidamente. E aí vocês veem uma ampla câmara, toda destruída, certo? Cheia de ovinhos quebrados ali, terra toda revirada. Você consegue perceber uma parede lisa surgindo ali de dentro dessa câmara, dando a entender a vocês que é um pedaço da sua escada surgindo ali. E aí ali vocês veem uma formiga maior do que as outras, alada, morta. Eu chego próximo a essa formiga. Ô, pequenina, me desculpe por ter tirado a sua vida. Irei trazê-la de volta. Eu uso a runa da vida e tento trazê-la de volta. Ok. Dentro do seu poder de controle? Sim, senhor. Ok, legal. Pode rolar seu teste aí de resistência de constituição pra não ganhar fadiga. No caso é com vantagem a minha, né? Aliás, não precisa rolar teste não. Não precisa rolar teste, não. Você usa a runa, ela funciona. E a formiguinha volta à vida. Olá, rainha. Com a minha imprudência, eu tirei a sua vida e das suas... como é que fala? Operárias? Não. Operárias, súditas, né? Tá. Já aquela rainha. E eu tirei o resto, e eu tirei a vida das suas operárias e destruí o seu lar. Mas vou tentar fazer com que isso se reverta. Eu viro para a direção do túnel e canalizo a runa do tempo e da vida. O tempo para poder voltar à estrutura do lugar e a vida para voltar às formigas. A viver. Ok, usando a runa do tempo, então. Beleza. Tempo vida. Ok. Não precisa teste, tá? Você consegue usar a runa com uma facilidade absurda. E aí regride o tempo, e aí vocês vão voltando, né? Vão vendo ali o formigueiro ele regredindo, voltando, desmontando a escada... Né, os túneis se reconstituindo, a formiguinha que foi esmagada pela escada subindo, se formando, a escada se desformando, a formiguinha se desesmagando, e tudo voltando ao normal. E aí vocês veem novamente a formiguinha rainha botando os ovinhos dela, né, e todas as outras ali ao redor, levando comidinha para ela, para os filhotes, e cuidando de tudo, toda a vidinha diminuta delas. Né. A eternidade olha para você, Toff, e sorri. Venha. Acho que já é o suficiente. Gostaram do mundo das formigas? Sim, são fascinantes. Eu muito bem. Meio tedioso. Observação muito pertinente, Toff. Acho que podemos voltar ao nosso chá. E pum, vocês estão na mesa de chá de novo. Cada um tem a sua vida. Quantos de vocês aqui, em algum momento das suas vidas, se preocuparam com meras formigas, com meros insetos, desviando o seu caminho, os seus passos, talvez quase tropeçando e caindo, ou mesmo quebrando um membro, para salvar a vida de seres tão pequenos, tão diminutos? Algumas vezes, eu acho. Muito bem. Mas saiba que a maioria das pessoas, como vocês já podem prever, não faz isso, não tem essa mesma preocupação. Para a maioria das pessoas, as formigas são seres inferiores. Alguns nem os consideram seres. Simplesmente não se dão conta de que são formas de vida. É tudo uma questão de perspectiva. Hoje, vocês viram o mundo pela perspectiva das formigas. O que você fez foi algo comum. Algo natural. Pela sua perspectiva. Pelo seu ponto de vista. Você só construiu uma escada para me divertir. Mas para as formigas, você destruiu o mundo inteiro delas. Para você, você apenas remodelou um pedacinho da Terra, de acordo com a sua vontade. Felizmente para as formigas, você demonstra ter mais sabedoria do que a maioria daqueles que vocês chamam de artonienses. E a conversa com você rendeu bons frutos. E as formigas seguem com sua vida tranquilamente. Agora. Essa conclusão. Agora. Se o nada vai ser tão complacente, tão compreensivo com você, formiguinha, como você foi com as outras formiguinhas, isso é algo que vocês terão que descobrir por si próprios. Não, Toff. Nem sempre a única resposta é o conflito, como você pôde testemunhar hoje. E nem sempre a conversação será possível, como foi hoje e vocês testemunharam. É tudo uma questão de ponto de vista, de perspectiva. Do ponto de vista do nada... Do ponto de vista do nada, vocês são meras formigas. Criaturas inferiores, criaturas diminutas. Com as quais ele não se importa. Nas quais ele não se importa em pisar, em destruir, para revolver a terra do multiverso e criar algo que ele considera melhor, mais perfeito. Mas não é isso que ele tá fazendo. É? Mas não é isso que ele tá fazendo. Sério? E o que ele está fazendo? Você pode afirmar isso? Posso. O que ele está fazendo, então? Diga-nos, se você sabe. Pelo que eu vi, tudo que ele fez e tudo que ele faz é para estar próximo de toda a criação. Porque ele é o nada. E ele, querendo ou não, se sente só. Então, até agora, tudo que ele fez, tudo que ele construiu, foi para poder fazer parte desse todo. Sim. Da mesma forma que você pode construir uma escada ou uma ponte para chegar até as pessoas com quem você quer estar junto. Sem nem perceber que, nessa construção comum e inocente, você esmaga incontáveis mundos, incontáveis formas de vida. Exato. A diferença é que a perspectiva dele é muito maior do que a nossa, né? Diferente, eu diria. É. Algumas pessoas, algumas criaturas de grande poder, desejariam civilizar, vamos dizer assim, as pobres formiguinhas. Torná-las mais evoluídas, como dizem em alguns mundos. Outras simplesmente desejariam esmagar as formigas, destruí-las e fazer o que bem entendem com a Terra. Outras ainda possuem o desejo de serem adoradas e veneradas pelas pobres formiguinhas. Escravizá-las às suas vontades, aos seus dogmas. Depende da perspectiva de cada um. Eu prefiro não interferir com as formiguinhas. Deixá-las viver a vidinha delas. Mas como eu sei que há criaturas que vão querer destruir as pobres formiguinhas, e por sua essência, sua natureza, possui muito mais poder que as pobres formiguinhas? Para isso, eu decidi dar uma chance, uma pequena esperança para que as formiguinhas consigam se defender. Por isso eu criei as pedras rúnicas. Pois frente a muitos mistérios que há no multiverso, vocês são meras formiguinhas. Mas vocês têm uma forma de se defender. Quando forem agredidas, quando a sua terrinha for revolvida de forma inconsequente por alguém muito maior do que vocês. Como já vem acontecendo há várias gerações, sim. Como foi a geração de Aldrich? Sim. Mas quando eu digo muito maiores em tamanho, em tempo de existência, em poder, não em importância. Em toda a minha existência, eu nunca conheci uma única forma de vida sequer que não fosse importante. Todos são. Mas todas as outras entidades podem achar ter uma perspectiva diferente disso. Pois o tempo teve uma. Agora o nada está tendo a dele. Sim. Estamos a combater como o Aldrich combateu o tempo. Será que as outras entidades não terão essa mesma perspectiva como o tempo e o nada estão tendo? Sim. Pois como você disse, somos meras formigas. E eles podem removê-las e reconstruí-las do jeito que eles mais quiserem. Como foi feito. Acredito que já deve ter tido uma era que as entidades devem ter vencido. Sim, houve. Como eu já disse, houve. E eu costumo dizer que o surgimento da vida e o surgimento da consciência na vida são coisas inevitáveis no multiverso. Essas entidades, elas vão continuar surgindo, ou melhor, adquirindo consciência. Da mesma forma que a vida vai continuar surgindo inevitavelmente. E da mesma forma que o universo em outros tempos foi destruído por alguma dessas entidades, a vida voltou a florescer, voltou a adquirir consciência, até chegar onde chegou. E aí ela estende a mão para todos vocês. Você disse que nem sempre as entidades foram vencidas. Sim. Você é uma das que não foi vencida? Isso é uma conversa para mais do que um chá, Siri. Você realmente quer saber essa resposta? Seria uma boa, né? Todos nós sabermos a resposta. Não sei. Talvez não seja tão importante. Como a Toph me perguntou algo semelhante... Posso lhes dar essa resposta com apenas uma única pergunta. As duas perguntas numa única resposta. E vocês combinam entre vocês duas. Quem terá direito ainda a uma pergunta? O que me dizem? Hein? Toph, Siri, os demais, sorrisão. Sei lá, eu tenho tanta pergunta, eu não consigo pensar em uma só. Por exemplo, eu me questiono desde a sua primeira aparição, obviamente, se você é um ser único no multiverso, se só existe você, ou se existe mais disso que você é. E o que é esse negócio na sua cabeça que não para de girar, que já tá me enchendo o saco já? Negócio toda girando na chegou. Cabeça? Que negócio girando na cabeça? Dois bichinhos aí girando na sua cabeça, desde a hora que a gente chegou. Ah, os dois bichinhos. Ah, na hora okay. Que estão girando, eles não param. Isso eu posso responder. São energons. Ah, só. São criaturas feitas de energia pura. Uma delas é feita de energia negativa. A outra de energia positiva. Em seu estado natural, quando próximas, Elas se atraem e se anulam. E o resultado não é bonito de se ver. Ou é, depende da perspectiva. Mas aqui, ambas estão estáveis. Vocês podem até tocá-las e nada acontecerá. Sério? Tá ouvindo? Alô, som? Tô ouvindo você. Tá meio distante, mas ouvimos. Peraí que o microfone bugou. Eu tava ouvindo. Ela falou que eu não entendi. Olha, por favor, meu microfone bugou bem na hora. Dá pra ouvir mais ou menos, na verdade. Tá mais baixinho só. É, tá mais baixinho, mas dá pra ouvir. Ele desconectou. Desconectou. Eu posso tocar, então? Não. Pode o quê? Eu não tenho experiência coisas que não é... Claro. Tá me ouvindo. Do mesmo jeito. Tá baixinho ainda, mas dá pra ouvir, Di. Fica, relaxa. Se você estiver ouvindo bem, toca o barco. Você tava falando que a gente começou a bugar, que era duas que não sei o que lá, equilíbrio... São energons. São duas formas de vida de energia pura. Uma é feita de energia negativa e outra de energia positiva. Em seu estado natural, elas se atraem e se anulam. E o resultado não é bonito, ou é bonito, depende da perspectiva de cada um. Mas aqui elas estão estáveis e vocês podem até tocá-las e nada acontecerá. E a Cereja está botando o dedo na... Eu vou olhar para elas assim e falar assim, ó. Com licença, eu quero ver como vocês são. Eu aproximo a mão assim das duas, uma mão de cada uma, assim, ó. Tá. Tá com biscoito nela. Tá com o quê? Tá com biscoito na cabeça da Cira. Ok, Cira, você põe a mão assim, toque, bate aquele biscoito em você. E aí as duas bolinhas, elas vão se aproximando das suas mãos, tá? Sabe quando o gatinho, você põe a mão assim pro gatinho, o gatinho ele vem cheirar devagarinho e toca assim? Sim. Tá, é do mesmo jeito, vai assim devagar. Conforme vão se aproximando, você vai sentindo assim... uma eletricidade estática na sua mão. Aí vai o tijolo na cabeça da sua. E aí, tum, bate na sua mão. Quando bate na sua cabeça o biscoito, né? Quando bate, eles tocam assim, dá como se fosse um choquinho de levinho. E aí os dois energons se afastam e ficam flutuando, girando um ao redor do outro ali. Tá? E aí, depois que o biscoito quicou no chão, né? Eles vão, voltam e ficam andando ao redor de vocês ali. Não, Toff, eles não comem biscoitos. Pelo menos é pra você morrer lá, caramba. É pra você não encostar a mão. Caralho, ela falou que não tem problema. Qual que é o problema, então? Ué, o bichinho deixou. Ela acabou de mostrar que pra construir um negócio, eu mato uma civilização de inocentes. Você quer encostar a mão nos negócios que tá estável agora com ela. Logo você. Ué, ela falou, você pode tocar que não vai ter problema. Eu falei, tá bom, o bichinho veio. Cheiro. O bichinho quis. Cheiro. Eu também quis. Tá show. Cheiro, os bichinhos estão instáveis. Você é estável. É o contrário. Obrigado. Ela é instável. É isso, obrigado. Boa, mas, boa. Eu não vou explodir. A ordem do produto não altera o produto. Pronto. Foi muito bom. Mas isso me lembra bastante um conceito que a gente tinha lá em Tamburá. Sumiu. Tamurá sumiu. Lembra bastante o Yin Yang, que é o equilíbrio das energias. Ah, o Yin Yang. Lá a gente chamava de Yin Yang, que era como se fosse equivalência. Para toda coisa tem o seu equivalente oposto. Como no caso, energia positiva e energia negativa. Inclusive, eles ficam girando igual o símbolo do Yin Yang. Pois é. Você que inventou isso? Lógico, você inventou tudo. Não. Ah, não? Não. Ah. Eles são formas de vida independentes, não fui eu quem os criou. E você é uma forma de vida independente ou quem te criou? Você e Sierra ainda não combinaram quem gastará uma pergunta. É porque eu não sei se é realmente importante saber isso. Não agora. A gente pode vir depois pra tomar um chá e conversar sobre isso. Mas eu acho que, tipo, na nossa missão agora não vai fazer diferença. Você quer realmente saber isso? Me diga qual das duas gastará a pergunta. Acho que só essas duas tentar na sorte mesmo que é melhor. Se ficar nisso, elas não vão decidir nunca. Eu não quero gastar minha pergunta, não. Quero saber como é que eu volto até 15 anos. Quero... Ela olha pra você, Toph. Ah, Toph, Toph, Toph. Saiba que incontáveis criaturas e incontáveis civilizações vivem se fazendo essa pergunta e têm esse mesmo desejo que você. De rejuvenescer? Sim. Mas eu fui envelhecida por vontade própria. Sim, é o que acontece. O tempo é implacável. Não, mas é que tá. Eu tenho o poder da runa, não posso voltar. Tá, 15 anos. Felizmente você tem algo mais que quaquilhões de criaturas não possuem. Você possui o tempo em suas mãos. Ou quase, ela olha pro seu corpo assim. Onde que tá a runa do tempo em você? Não sei, mas todas elas estão na coluna. Certo. Ela, fez ela, ela olha pras suas costas então, ou em outro lugar, olha pras suas costas. E sorri. É, porque tempo é dinheiro, né? E aí, vai liberar um tempo aí pra nós? Libera uns trocos aqui. Bom, Energons passeando com vocês. Tá, eles ficam ali circundando vocês, brincando. E aí já vem um monte de mocona brincando com vocês também. O Bulbasaurinho fica andando ali próximo também. Ficam uns querozinhos de cores diferentes flutuando. Né? Aí vocês veem uma mãozinha assim, comprida, com os dedinhos compridos assim, por debaixo da mesa, pegando o biscoitinho e puxando pra debaixo. Quando vocês olham, tem um golemzinho comendo biscoito. Que da hora. Safado, né? O tempo aqui, ele é... Como? Ele é parado? Não influencia lá fora? O tempo de fora, aqui você tem o seu próprio tempo. Igual no lugar que a gente estava. A gente ficou lá um bom tempo e só passou um pouquinho de tempo de fora. Bem, lá fora. Quando vocês retornarem pra lá, vocês retornarão no tempo normal de vocês. Aqui, o tempo, ele está todo contido ao mesmo tempo. É irônico dizer isso. Todo o tempo, o início, o meio e o fim do tempo, está ao nosso redor. Então quer dizer que se eu manipular o tempo aqui, ele vai ser manipulado, mas será mantido? Sim. Lá fora? Não, você não conseguirá afetar o tempo lá fora. Aqui dentro? Quer dizer então que se... Vamos dar um exemplo. Se eu apontar para esse biscoito aqui e fazer com que ele avance 1000 anos no tempo, o que aconteceria? Por que não testa? Não existirá. É? Eu posso? Pode. Tá, eu pego o biscoito, ergo ele para ver se não tem nenhuma formiga, porque eu não quero uma formiga milenar. Vai ter um dragãozinho aí, um dragão milenar. Biscoito, vou fazer você avançar 1000 anos no tempo, tá bom? O biscoito não te responde nada. Caraca, ela doida, mano, ela fala com comida agora. Ah, depois do que eu vi, eu vou falar com tudo. E eu vou avançar 1000 anos no tempo. O biscoito fala assim pra você: só não me come, por favor. 1000 anos não, tipo, eu uso a capacidade da runa que eu tenho. Se eu conseguir, falou, fez, vai. 1000 anos. Tá bom, vai. Ok, Toph, você faz o biscoito avançar 1000 anos no futuro, ele se desintegra completamente, ele é sublimado pelo tempo, pela degradação, pela entropia. O que acontece com o biscoito agora? É, o biscoito ele começa a regredir, regredir, regredir, regredir, regredir. Volta ao biscoito, volta a ficar biscoito murcho, sem estar cozido, farinha, gotas de chocolate, todo ingrediente desaparece. Aí volta o biscoito, ele avança os 1000 anos, desaparece de novo, volta e fica nesse vai e vem constante. Viagem. Viu? Todo o tempo diante de você. Mas acho que é mais delicioso se a gente parar ele nesse momento. Tuc! Ela toca assim o biscoito, Toph. E aí o biscoito ele para. acabado de ser assado, saindo fumacinha dele ainda. É o momento mais saboroso. Aproveite. Comeu biscoito? Boa. Biscoito é gostoso. Biscoito é gostoso. Fim da sessão. Tá com hoje, velho? É tipo aquela aventura, o Orc e a torta. A biscoito murcho. Primeiro biscoito do pacote aberto. Tipo, Osmara, ó, primeira fatia do pão de forma. Esse desenho é hilário, assistam. Vejo que meus companheiros estão um pouco... como posso dizer? Acanhados. E estão meio receosos de perguntarem alguma coisa. Eu também sinto isso, Toff. Vamos lá. Fiquem à vontade, vocês podem me perguntar, vocês podem conversar. E se vocês têm uma pergunta existencial, a resposta de todas as filosofias que foram inventadas, cada um de vocês poderá me fazer uma única pergunta. Se quiserem, podem passear por aí à vontade. Se vocês quiserem, podem gastar as suas perguntas para me perguntar a respeito da missão de vocês. Terei prazer em respondê-los. Ela pega um biscoito e mastiga. Ela tem dentes ainda? Tem. Você não sabe se são dentes naturais ou se é, uma ponte. Corega Tabs. Corega Tabs. Mas ela tem dentes. Eu queria um conselho. Porque na nossa missão de a gente precisa das pedras rúnicas para, querendo ou não, terminar a nossa missão. Só que o nada e o vazio têm algumas delas. Visto que nós não vamos ter o poder suficiente, mesmo com algumas pedras, como que a gente vai conseguir fazer isso? Você tem algum conselho para dar pra gente acerca disso? Ela se vira de costas assim. E ela vira de novo pra vocês. Quando ela vira de novo pra vocês, ela não é mais ela. Ela é um velhinho. Cabelo comprido, amarrado num rabo de cavalo. Um bigode assim, um pouquinho farto. Uma barba longa amarrada num cavanhaque. Óculos. Uma camisa florida. Eita caralho. O mestre Kami barba. Olha pra vocês. Sorri. Já tem barba. Sorri. Os dentes amarelados, o bigode meio amarelado, provavelmente uma pessoa que fuma bastante. Ou que fumou bastante em seu tempo de vida. Tá? Aí ela estica as mãos assim, abre as mãos assim. E você nota que ela abre as mãos assim. Quando ela abre as mãos assim na sua direção, você vê que na frente dela tem assim, bloqueando, escondendo os biscoitos e a xícara de chá dela que estava visível para vocês. Você vê que tem... 4 folhas de papel grosso, assim, todo decorado, assim, com desenhos de uma ilustração mesmo, que tem dragões, tem magos, você vê Talude ali, né, você vê Scar ali. E aí vocês veem, assim, que no cantinho ali tem a imagem de cada um de vocês, assim, como se estivessem enfrentando o Scar. Tá? Cada um de vocês em posição de ataque. E ela fala pra vocês com uma voz rouca, assim, conforme faz um gesto assim com as mãos, né? Trabalho de equipe é fundamental neste jogo. E aí volta a ser a eternidade. Belo conselho. Que cena curiosa. Belo conselho. Apesar de a gente precisar bastante disso. Mas acredito que isso já não seja uma coisa que nós não saibamos. Quanto mais ajuda vocês tiverem, melhor. Lembrem-se das formiguinhas. Lembrem-se das formiguinhas. Então vamos ter que contactar um exército. Criar um exército. Um exército? Pense grande, Maureen. Como é que é o negócio do exército aí? É verdade. Pense grande. Eu criaram um exército. Ela falou pra pensar grande. Eu falei, caraca, tá falando um exército de Pérsia, então? Ô, oh, Dona Eternidade. Nós podemos chamar o multiverso, Maureen. É exatamente isso que eu queria perguntar. Esse negócio do multiverso aí, como é que você enxerga isso daí? Com aqueles mesmos olhos? Você quer ver? Você quer saber? Isso é uma pergunta? Sim, quero saber. Sim? Sim, a última vez eu não tive essa coragem, mas agora eu quero. Você quer saber ou quer ter uma noção? Quero ter uma noção. Quero ver, através... Eu quero ver por seus olhos como é enxergar isso. Está bem. O microfone tá muito barulhento? Não, tô de boa. Ah, é que tá isso. O bichinho acendendo ali no cantinho, eu tô achando que está tá dando um... Está bem. Está bem, Toph. Responderei a sua pergunta fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais. E ela faz assim com a mão dela. Toph, quando ela faz assim com a mão dela, vem assim na sua mente, nos seus olhos, uma sucessão de imagens, infinitas imagens, de infinitos incontáveis mundos. Você vê Arton. Você vê uma outra versão de Arton. Você vê uma outra versão de Arton, na qual o Griel desceu uma montanha, pôs um pacote de mantimentos diante de alguns orcs, se escondeu entre as árvores, ficou observando os orcs se aproximarem para pegar a comida, e quando eles chegaram para pegar a comida, o Griel disparou flechas nesses orcs e matou cada um desses orcs. Você vê a repercussão desse único ato criar um mundo de Arton completamente diferente do que vocês estão vendo, do que vocês estão vivendo. Você vê incontáveis outros mundos. Você vê mundos em que as pessoas conseguem viajar entre os mundos. Não com magia, mas utilizando máquinas. Máquinas que simulam o teletransporte. Você olha para aquilo e é algo inconcebível que nenhum Hobgoblin conseguiria sequer sonhar em fazer uma máquina daquele tipo. Você vê mundos devastados por máquinas. Vê mundos que são habitados única e exclusivamente por máquinas que devastaram civilizações anteriores. Você vê mundos nos quais a vida floresceu a partir das máquinas. Você vê mundos em que as leis da física, as leis do universo são completamente diferentes do que você conhece. Você vê sóis que esfriam ao invés de aquecer. Você vê mundos em que a gravidade repele ao invés de atrair. Você vê esses incontáveis mundos e universos passarem assim na sua visão em uma fração de segundo. E nessa fração de segundo você tem conhecimento de tudo isso que está ao seu redor. Joga para mim um teste de concentração. Dificuldade 35. Concentração. Eu vou jogar com ponto de inspiração, tá? Ok. Where's my concentration? Vai lá, fião. Tira um 20 aí. Cadê? Concentração. Constituição, né, Silvio? Foi? Nossa. Foi. Aí, joga um. E a Constituição, né? Falou. Com o teste de concentração. Na verdade, concentração save and throw de Constituição, né? É. Então, se você tiver proficiência, soma sua proficiência. Sim, já tá somado já. Tá somado? Eu vou gastar ponto de ki, vou rerolar e ficar com o segundo resultado, tá? Ok. Então, um bônus bom. Fica 20, agora eu venho 20. Ah, vou jogar um D6 aqui. É 33, Zumi? 35. 5. Falta só 3, é. Metade do dado, hein? Tá fácil, hein? Ah, mas é eu jogando, você tá ligado, né? Aí, para de frescura e tira esse 8 aí nesse D6 e já era. Barra, barra, R, D6. Ah! Nossa, isso, peraí, isso é um segundo dado, né? Eu podia, né, rerolar e ficar com o segundo teste. Não, é D8, mano. Nós evoluímos os dados, então na hora que jogar o ponto heróico é pra rolar D8, não D6. Fala, velho, D6 não é meu forte, por sonho. Eu também não gosto de jogar D6, não. É meio ruim, ó. Dá uma olhada. Que merda que sai também. Aí, ó. Fica com o amarelo, fica com o amarelo. Toph, é uma visão, assim, aterradora. E você não consegue se manter muito tempo nessa visão, certo? Chega um ponto que vai passando aquele monte de mundos, assim, na sua mente. Você vai ficando zonza, atordoada. Começa a enlouquecer aos poucos, você tem a sensação de que o seu cérebro está desmanchando dentro da sua cabeça. Você sente partes do seu cérebro escorrendo pelos seus olhos, nariz, boca e ouvidos. Nessa mesma ordem que eu mostrei, se você está vendo a câmera aí. Você sente isso, tá? E assim, você vai querendo sair, troca de outro universo, vai para outro universo, tá? Manja Rick and Morty, eles assistindo a televisão do multiverso. Multiplica aí, eleva isso a milésima potência. É isso que tá passando na sua mente agora. Tá? E aí você tá vendo aquela loucura, lá vai trocando de um universo, outro. Quando troca de um universo, você vê assim. Dá um brilho assim, um flash. Na hora que vai passar de um universo pro outro, você vê aquele flash. Tem uma coisa entre os dois universos. Passa por outro flash, outra coisa entre os dois universos. Passa outro flash, uma coisa entre os dois universos. E aí você vê, você se dá conta, entre esses infinitos universos que existe nada. E aí no meio desses muitos universos que vai passando, de repente você tá de cara com você mesma. Você olha pra você mesma. Você que tá na sua frente se espanta vendo você. Se assusta e estica a mão assim na sua direção. O que você faz? Eu encosto, ué. Quando você encosta a mão na sua própria mão assim, é como se você estivesse vendo uma tela de vidro assim que se estilhaçasse em milhões de pedaços. Esses milhões de pedaços se transformam em traças que regridem para larvas, caem no chão, rastejam até você, entram dentro de você. Essas larvas, elas são negras. Se tornam negras, vão entrando dentro de você e você vai se alterando, enegrecendo junto com aquelas larvas, e aí subitamente você desperta como se você emergisse de um lago congelado e desse uma golfada de ar e voltasse a respirar. Você tá suando assim de pingaça em cima da mesa, porém seu corpo não tá quente, ele tá gelado como as montanhas uivantes. A eternidade olha pra você e sorri. Agora eu sei o que é um ônibus. Outra inspiração pra você. Acho que é assim que você enxerga as coisas. Sim, o tempo todo. E aí, João, entra aí. Caramba. Você gostou? Falar a verdade, eu fiquei um pouco confuso. Mas confesso que se houver uma próxima vez, eu vou tentar enxergar as coisas mais devagar. Com o tempo você se acostuma. Se você quiser ficar no meu lugar, claro. Por que eu tentaria ficar no lugar que é seu por direito? Eu não tenho ambição de tomar o seu lugar. Que bom pra mim, então, não? E aí, Gui? Que bom. O Carlinho tá aqui em casa. Salve. Fala, mulher. Que bom pra mim, então, não é? Mais alguém gostaria de tomar o meu lugar? Ou todos pensam como a Toph? Vai olhando de um por um. Moro. Eu não respondo. Não olha o Murin aí! Não, mas não que tem interesse, só não respondo. Ok. Alguém responde alguma coisa? Acho que eu não. O medo me negou. Acho que se eu tomar o seu lugar, não. Mas me surgiu a ideia, segundo o Murray e também a Ciri, de um exército do multiverso. Por isso que eu quis ver as coisas através dos seus olhos. Porque a minha percepção não vai tão longe quanto seus olhos. Agora que eu tenho uma visão de onde estão essas coisas, talvez eu consiga sentir cada ser vivo no mais distante possível, para poder adquirir energia suficiente. Mas todos esses multiversos conhecem o Nada e o Vazio? Estão sendo afetados por ele? Eu ia falar isso agora, a hora que eu falei, então. Desculpa, Di. Não, eu tô falando. Agora que você falou isso, eu falei, é verdade. Entre cada universo, imagina assim, ó. Tá vendo os biscoitinhos? Imagina que o biscoitinho seja um grande universo. E essas gotas de gorade, que lá no outro mundo eles chamam de chocolate, esse vãozinho que tem entre eles aqui é um pedaço do nada. Ou seja, cada infinidade de mundo que tem aí pra fora, um pedaço é de nada. Ou seja, o nada já tomou o multiverso em algumas partes. Inclusive, eu até me vi. Inclusive, eu vi o Ariel, o Griel. Que tinha o nome de Ariel. Ah, você viu o Ariel, inclusive. Então, eu vi o Griel que tinha o nome de Ariel. Ele matava orcs. Muito. Mas de uma forma bem estranha. Mas, enfim. Eu já tinha a ideia de um exército, Toph. E eu sei como falar com todos eles. Como? Existe um poço. Num plano que nós estivemos. Ah, não. Onde, quando você fala com alguém, se alguém ouve, não importa onde esteja. Então, se a gente falar com o multiverso através dele, todos vão nos ouvir. Mas o multiverso não é alguém. Até o nada ouvirá, né? Se a gente quiser. Se a gente não quiser, não. Interessante. Barra ao menos nada. Não sei se daria pra controlar isso, mas... Claro que dá. Você endereça quem você quer falar. Eu falei com o Celerinho através desse poço. Tá, mas você vai endereçar como? Endereçar o multiverso, beleza. E aí? Multiverso, exceto nada e o vazio e os agentes dele. Pronto. Mas o poço tem essa capacidade de filtragem? Sim, você fala com quem você quiser. Tá, isso inclui uma massa do multiverso? Sim. Só não sei se as pessoas vão atender ao nosso chamado. Por isso que eu preciso saber se o nada está interferindo em outros mundos. Porque o nada está, ele sempre está. Porque ele está entre cada multiverso, cada universo, o que seja. Mas a questão é, ele já está interferindo em todos eles? Ele já destruiu, tipo, vários locais de outros universos? Como ele é chamado em outros universos para a gente poder nomeá-lo e chamá-los para essa batalha? Vixe, são vários nomes, viu? Então... Mas eu pensei numa coisa bem ambiciosa. Pelo menos pra mim, juntar a energia do multiverso inteira numa única Lotus. Tá, tu quer fazer uma Genkidama multiversal? Acho que não compensa, Toph. Não compensa? Por que não? Porque a gente não vai matar o nada. Não? Como o Aldrich mesmo disse, com as runas, nós temos que torná-lo inofensivo. Assim como foi feito com o tempo. O tempo não foi apagado. Ele só deixou de ser consciente. A gente pode fazer a mesma coisa com nada. Seria mais fácil. A gente só precisa distraí-lo pra pegar as pedras. Vou botar dormir de novo. Volta a dormir, fica aí, bonitinho. Isso que ele vai fazer. Tentar fazer. Basicamente isso. recuperar as outras runas, né? É, a questão é distraí-lo para conseguir pegar as pedras únicas que estão com ele. Interessante. Porém, é como fazer isso? É, essa é a questão. Vou... Segundo a Eternidade, trabalho de equipe. Mas nós vamos precisar de uma equipe muito maior do que nós, somente. Isso é óbvio. Vou pensar no assunto, mas eu gostei da ideia. Até mesmo porque era exatamente isso que eu tinha a princípio. Não entrar num conflito, mas sim um diálogo. Eu acredito que o conflito seja um meio imutável nesse ponto. Ah, não, ele é conversável. Olha quem que tá falando aqui. O nada é conversável. Ué? As tentativas que ele teve de tentar domar o mundo, nós impedimos, não sei se ele estaria sujeito a uma conversa com a gente, né? Ah, claro que ele tá, ele sempre tá. Ah, ô, tá, vixe. Tá, tô vendo. Como ele conversou com a Pentar com nós, né? Mas a Pentar é uma opinião, uma opção dela. Ela pode ter ficado puta com o que a gente fez com ela, né? Ah, mas no final da batalha ela já tá provavelmente morta ali. E ele controlou, então, tipo, poderia... Óbvio. Como ele conversa com a gente tomando as pessoas, mas... Cada um conversa de um jeito. É, conversa através de sangue, né? E a gente... Algumas pessoas se entendem através de um combate. Outras pessoas não. Outras pessoas preferem conversar com palavras. Mas não já quer dizer que não seja uma conversa. Já os biscoitos gostam de conversar através do sabor. De fazer as pessoas felizes com o sabor que eles trazem. Ai, fazem muito felizes. Não é biscoitinho. Ela alisa o biscoitinho assim. Eu dou uma olhada pra ela com um olho só e falo: você tá de brincadeira, né? Ela olha pra você também, Toff. Ela olha pra você, Toff, e sorri. Toff, acredito que nós nunca sabemos que a nossa mulher está brincando. Bom, eu não sei vocês, mas eu vou até a janela ver como é que tá lá fora. Eu pego a caneca de chá, levanto, vou até uma janela. E ali nessa janela eu quero tentar novamente, a partir da visão dela. No caso, ali eu suponho que a janela que ela olha pra fora é a janela do multiverso. Uhum. E a partir dali eu vou tentar ir aos poucos. Tipo, eu vou ver o quintal, do quintal eu vou ver as montanhas, das montanhas eu vou ver o horizonte. E aí vai ser tipo as camadas, tá ligado? Vou tentando enxergar sempre mais além, até conseguir enxergar os universos e entender... É, eles como um todo, e a partir daí começar a tentar sentir as vidas. Uhum. Certo. Você já assistiu Star Wars alguma vez? Várias. Você já viu alguma holografia de um mapa estelar? Já. Você tem uma visão que é mais ou menos aquilo ali. Você olha ali, aí você olha além, tá? Vai olhando além, além, além, além, e aí de repente você vê uma bolinha, sua visão sai dessa bolinha que... É o local onde vocês estão. E aí você vê incontáveis bolinhas ao redor. E você entende que essas incontáveis bolinhas que você vê ao redor são os universos. Você se concentra e sente incontáveis formas de vida. Dos mais variados tipos habitando esse multiverso. Existe um universo em que os bolinhos são a forma de vida, os biscoitinhos são a forma de vida dominante. Em teoria. Bom, como aí, entre aspas, o tempo não é afetado, em quanto tempo você acha que eu conseguiria absorver um ponto de ki de cada universo desse? Para cada ser vivo. Absorver um ponto de ki? É, para cada ser vivo nesses mundos, nesses mundos dos universos e blá blá blá. Depende. Depende aí do seu teste de sabedoria. Teste puro de sabedoria? Sabedoria. É... Insight, no... pode ser, se você tiver a Insight. Proficiência na perícia. Caraca. Gente, tá todo mundo quietinho. Falem com a eternidade. Aproveitem. Eu vi que o Ariel tinha escrevido que ele tinha pensado na pergunta dele, mas ele tá quietinho. Não sei se ele tá aí pra falar a pergunta dele também. Vamos lá, Ariel. Eu acho que ele fez a pergunta dele, foi aquela hora lá. Não, eu vou fazer, mas acho melhor. Vou deixar ela pra próxima, que na verdade eu preciso sair já, gente. Ah, mas eu formulei tá bom. Sim, viu, Jeff? Depois eu mando a pergunta. Se você quiser fazer a pergunta já e ter a resposta depois, pode fazer. Não, porque é sacanagem, né? Soltar o pão no sentir o cheiro, pô. Eu quero fazer perguntas e escutar a resposta. Não, a gente eu dou a resposta só semana que vem. Deixa de gancho aí. Deixa todo mundo na expectativa. A minha pergunta, Jeff, qual que é? Porque assim, eu dou eternidade. A gente veio de Jarton e por mais que tenha coisas que tentem unir as pessoas, elas acabam sempre tendendo à desunião, tendendo à separação, tendendo a sempre um querer matar o outro. Eu queria saber se existe alguma maneira de unir realmente, de maneira permanente, os povos em harmonia. Só na semana que vem essa resposta, hein? Só na semana que vem. Interessante, mas... Mas só semana que vem, hein? Falou, gente. Um abração pra vocês. Falou, Ariel. Tudo tchau, bom, Ariel. Cara. Tchau. Ô, Jé. É? Eu rolei o primeiro dado, aí com ponto, tá? Joguei ali. Aí eu fui jogar de novo, aí deu 20 natural. Oh, deu 20 natural. Um critiquinho pra Dona Toff. De insight. Agora. Ok, muito bem. Toff, você começa... avaliar a situação e refletir e pensar e sentir também, e você percebe o seguinte, tá? Se você ficar parada e focar em cada forma de vida para roubar um ponto de que um pouquinho da energia vital daquela criatura, vai demorar uma eternidade. A menos que todas as formas de vida ao mesmo tempo consintam, né, involuntariamente lhe ceder um pouco da sua energia. Ok, Dragon Ball Feelings. Vai, faz o Goku aí, faz o seu... Aí é instantâneo. Ah, é? É. Faz o seu roleplay pedindo energia. Tá, deixa eu pensar alguma coisa que é muito importante pra mim. E uma outra informação, um outro detalhe. Se você fizer isso, você sabe que é energia demais. Sim. Demais. Seu corpo não suporta guardar, armazenar essa energia. Só isso você tem que no máximo ser um fio condutor... Pra unir e liberar essa quantidade massiva de energia. Isso aí seria meio que de, tipo, último recurso caso a conversa não dê certo. Bom, enquanto você pensa aí no que é bom pra você, eu tenho a minha pergunta pra você, de verdade. Diga, Celerim. Por que o Nada foi preso? O Nada não foi preso. Na verdade, ele simplesmente diminuiu, regrediu. Porque no começo, não havia nada. Ou melhor, tudo que havia era nada. Mas então... a partícula fundamental da criação deu vida ao multiverso atual. E as coisas começaram a surgir a partir do nada. O que antes era nada começou a tornar-se tudo. O tudo foi tomando conta de tudo É irônico mesmo. E o nada foi ficando cada vez menor, até que o nada, em sua essência absoluta, ocupasse apenas o espaço, o vazio, daí o seu segundo nome, o vazio entre as dimensões. E por estar entre as dimensões e por sua essência ser completamente diferente da essência que forma o multiverso, ser antagônico, por conta disso, ele está meio que preso. Embora o termo não seja exatamente isto, ele tem dificuldade em acessar o mundo do multiverso. Pois caso ele faça isso também, ele acaba se deturpando, acaba fazendo parte do tudo. Quando nada viu o multiverso surgindo, ele se sentiu curioso e quis chegar até aquele brilho. Desse desejo dele, foi que surgiram as suas criações. Meio que por acidente, surgiram aqueles que vocês chamam de os 20 deuses do panteão, que depois criaram o mundo de Arton, de onde vocês vieram. Enquanto o multiverso tomava forma e crescia e ganhava vida, o nada foi ficando cada vez menor, mais fraco e cada vez mais isolado. É como se os infinitos universos que existissem fossem bolsões dimensionais dentro de uma dimensão muito maior chamada nada. Até que chegou um ponto em que se tornou difícil para ele próprio acessar essas dimensões, esses bolsões. E para conseguir isso, ele deu um jeitinho dele, criou uma forma de manter contato com o pouco que ele conhecia da criação. Seus itens. Assim ele criou esses itens como uma forma de conexão com o multiverso. Não só os itens, mas os mundos que os seus deuses habitam, com a partícula dele que lhe permite enxergar e até mesmo tocar o mundo de vocês a partir daqueles bolsões. Foi assim que o nada criou o que vocês chamariam de rituais, para que uma conexão com ele fosse estabelecida. Algumas criaturas... Selos. Exato. Algumas criaturas, no tempo de vida de vocês, já cumpriram esses rituais e estabeleceram essas conexões. Até que as conexões se tornaram fortes o suficiente para permitir que ele, de fato, interferisse na criação. É como se um portal tivesse sido aberto. Como se os bolsões dimensionais que são os universos agora contivessem furos através dos quais o nada pode penetrar. Pode penetrar, se apossar das pedras rúnicas e fazer o que bem entender com elas. Mas, ao mesmo tempo em que ele ganhar acesso ao nosso universo, posso assim dizer, ele também está sendo afetado. Ele se sente danificado na presença do tudo. Sim, com certeza. Se o caminho inverso está aberto, o caminho dele até vocês está aberto, o caminho de vocês até ele também está aberto. Vocês já viram um portal em Sigil que conduzia ao nada, não viram? Alguns de vocês, pelo menos, viram bem de perto. Sieri, Toph. Sim. Eu vi? Não lembro não. Viu? Você até selou o portal. Ah, é que lá, pode crer. Não lembro. Quando a Dama da Dor enlouqueceu. Aham. Uhum. Ah, tá, que eu joguei o fogo. É isso. O portal no debaixo do armorial. O armorial é o negócio da Pentar, né? Isto. Que era a tumba que tinha um portal dentro, que o tentaculinho saía de lá de dentro. Sim, Celerin. Vocês podem ir até ele. Vocês sabem onde existe um portal. Se ele já foi até ele. Ah, já. Embora não fosse essa a intenção dela, mas foi. Não foi, mas ele fez o que eu pedi, pelo menos, né? É, e depois você nos deu um puta num trabalho, né? Eu não, nada já ia fazer isso, eu só antecipei, meu parça. Ah, então. Então você ajudou. Você antecipou, você ajudou. Mas pelo menos ele me ajudou também. De sim, certa forma, uma via de mão. Repete. Nós ajudamos na destruição. O que basta agora é a gente querer reconstruir. Só que a situação é muito difícil. Porque, de um lado, temos o nosso oponente que é muito mais forte do que a gente. E a gente não sabe ao certo o que fazer. A gente não, eu não sei se a gente reconstrói o que foi perdido e a gente tenta voltar no tempo. Não sei como a gente vai fazer isso ainda. Ou se a gente se alia ao nada e destrói tudo que resta para reconstruir um novo mundo. Precisamos ela olha de pra Denise, ela olha pra Lisbeth e fica sorrindo. Eu acho que é isso que ela quer. Porque nada surpreendeu ela ainda. Ela nunca vai ser surpreendida. Ah, eu acho que vai. É isso que ela tá esperando. Que a gente surpreenda ela. Só sorrindo pra Lisbeth. É que ele vem de NPC? Bem, querendo ou não, antes do... Tudo e reconstruir, tipo... No momento que a gente destruir tudo, nada crescerá. Mas ele quer fazer o mundo dele. A partir do momento que a gente reconstruir, o nada regredirá, porque a gente vai botar tudo de novo no lugar. Então vai ficar meio que... Tipo... Mas eu acho que não tem como acabar com esse componente. É algo muito mais poderoso do que tudo. Ele sempre vai estar por aí. Mas se a gente reconstruir, ele vem, ele vai voltar. É a gente convencer ele de que, tipo, a criação... Nada e a criação e o nada não faz parte do outro, porque, tipo, mas aí a questão de convencer ele é que é o porém. Mas a gente não vai convencer ele. Quando a gente tiver a roda do tempo, a gente vai impor isso, do mesmo jeito que foi imposto para as outras entidades. A Terra continua existindo, mesmo ela não estando mais consciente. A gente não vai acabar com tudo e nem com nada. Ele sempre vai existir. Sim. Há um método. Mas eu não sei as consequências que poderiam ser acarretadas. Quais seriam? Pois o multiverso em si é infinito. Logo, o nada sempre estaria lá. Há sempre um lugar para que se crescer. Uhum. O que poderia ser feito é criar um limite para o multiverso com a roda do tempo. Nossa, é mais fácil tornar ele inofensivo. Aí o universo continua crescendo normalmente. Mas o que é tornar ele inofensivo? Olha, segundo o que o Aldrich falou, é só a gente pensar nisso na hora que a gente tiver com a roda do tempo. A roda do tudo lá. Mas a questão é, inofensivo pra mim pode ser não inofensivo pra você. Inofensivo é inofensivo sempre. Não, mas tem várias formas de se pensar. Não, a palavra inofensivo tem um significado. Tem um significado. E é esse que a gente usa. O que é inofensivo não faz mal. Não causa mal. E o que é mal? Eu nem sei porque me causa mal ou bom. É o que causa desconforto em alguém. Em algum ser. Entendo. E você concordaria, por exemplo, em ser inofensiva dessa forma que vocês estão descrevendo? Concordaria em ser inofensiva se tudo voltasse. A parte de reparar o dano. Eu acho que o que poderia estar ao meu alcance seria reparar os danos. O que eu fiz errado nessa jornada. Posso apertar isso? Vocês querem essa resposta? Alguém quer gastar uma pergunta? Eu quero gastar essa pergunta. Pois bem. Vamos responder então a você, Lisbeth. Com o poder das pedras rúnicas e a roda da eternidade em suas mãos, vocês poderão literalmente fazer qualquer coisa. Vocês poderão dar um destino ao multiverso que vocês julgarem mais pertinente. E então, eu concederei um desejo a cada um de vocês. Aldric, por exemplo, quis se tornar o guardião do tempo. O amigo dele, Rugal, quis se tornar guardião da vida, da morte. E o que vocês poderão fazer? Vai da cabeça de vocês. Vocês podem destruir tudo e recomeçar tudo do zero. Criar um multiverso que vocês consideram mais justos. Toph, você me fez muitas perguntas sobre livre-arbítrio. Me dá a impressão de que você está um pouco insatisfeita com as minhas atitudes com relação a esse livre-arbítrio. Por exemplo, você pode assumir o meu lugar se quiser. Ser a própria eternidade e fazer aquilo que você acha justo. Inclusive eu tô até aqui na janela até agora tomando chá e vendo lá fora pra ver como é que é. Sim. Vira pra você, Lisbeth, já que você fez a pergunta. Você pode assumir o meu lugar se quiser. Reconstruir tudo à sua imagem se desejar. O poder das runas e da roda do tempo lhe dará essa capacidade. Vocês também poderão, se desejarem, simplesmente reverter a destruição que foi causada nessa jornada. Por exemplo, a partir da quebra do último selo, regredir o tempo até aquele momento. E vocês podem fazer isso de forma seletiva. Por exemplo, regredir o tempo para todos, menos para vocês. Com vocês retendo as suas memórias do que aconteceu depois. Para o resto dos Artonianos, das pessoas de outros planetas, por exemplo, no Yu, que vocês meio que conheceram, é como se nada tivesse acontecido. Ou podem regredir o tempo para antes, por exemplo. É possível também. É uma má ideia, mas porém isso não impediria. Impediria, talvez. Do cara lá. É possível. Continuar com o plano dele. É possível vocês regredirem o tempo até um momento antes de vocês se conhecerem. E mudar os eventos que culminaram com a quebra dos selos. E manter Arton do jeito que estava. Antes das catástrofes que se sucederam. Matar o Garth. Todos os eventos ruins que vocês testemunharam, que vocês viveram, eles podem ser desfeitos. Vocês podem regressar ao início da jornada de vocês. E ali, impedir os males que levaram até esse momento. Vocês podem utilizar as runas para regredir o tempo até antes de vocês se encontrarem. impedir que o fogo azul fosse criado. Impedir, por exemplo, que Anael fosse dividida em duas. Impedir que o Drakkenstrel fosse aprisionado no corpo de Anael, gerando todos os eventos que levou à união de vocês, ao confronto com Garlef da forma como ele foi, que culminaram com a jornada de vocês e a quebra dos selos. Vocês podem ganhar uma vida completamente nova, completamente diferente, se desejarem. Olha para Sier, você pode, enfim, ter a sua vida com seu pai e sua mãe e provar aquele leite com biscoitos, de verdade, não só numa lembrança construída. Você, Toph, pode ter, enfim, a sua mãe nos seus braços e ter uma vida feliz ao lado dela, sem todas as maldições que ocorreram. Você, Morin, pode viver uma vida em que não seja necessário você vender a sua alma, Neron, desencadeando todos os eventos que se sucederam dali. Vocês podem ter uma existência completamente diferente, se desejarem. O poder estará nas mãos de vocês. Não sei se eu farei isso. Nas mãos daqueles que conseguirem reunir as pedras e a roda. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Isso quer dizer que a roda... Então, já que você respondeu a dela, vou fazer uma pergunta. Já que você citou o caso do Eldritch, do Rugal, e o que aconteceu com os com um grupo que tentou salvar o mundo antes de nós? Nós encontramos dois integrantes aprisionados em Sil, no manicômio. Os jovens falou que fizeram coisas, alguma coisa errada. Sim, eles conseguiram. Foram egoístas. Eles conseguiram exatamente aquilo que eles queriam. Houve consequências. Você quer que eu responda isso? Quer gastar a sua pergunta? E quais consequências foram? Que consequências foram? Qual foi os atos que gerou essa consequência? Vamos responder mais uma pergunta que vale 1 milhão de peças de ouro de cada universo. Você tá louco, filho. Isso é mesmo que vale dinheiro, tá louco. Eles lutaram uma batalha semelhante à batalha que vocês lutaram. Chegaram até aqui da mesma forma que vocês chegaram. Eles derrotaram a Terra, que queria solidificar todo o multiverso. Conseguiram contê-la. E quebraram a consciência da Terra em incontáveis formas elementais. Todos os elementais que vocês veem hoje de Terra, eles partilham da consciência da Terra. A consciência primordial. Aquela consciência única se dividiu nessas infinitas consciências separadas. Eles conseguiram derrotar a Terra e salvar a existência. Mas na hora de escolherem o prêmio, eles foram infelizes. Quando eu perguntei a Toph se ela queria de fato conhecer ou apenas ter um vislumbre, uma noção, Toph escolheu sabiamente. Já eles, não. Eles quiseram tudo. Mas eles não estavam preparados para isso. Suas mentes não suportaram e foram destruídas no processo. Agora, seus corpos com suas mentes destruídas repousam na portaria de Sigil, recebendo os cuidados que lhes são devidos. É irônico, não? Parar para pensar que aqueles seres loucos, que nem as pessoas da portaria conseguem curar, já salvaram o multiverso todo. Eles estão entre os maiores heróis que já existiram e irão existir. e ninguém nem suspeita disso. Apenas umas poucas pessoas como vocês sabem do segredo deles. Cuidado para não se tornarem como eles no futuro. Vai ficar buzinando, buceta. Seria tão ambicioso a querer uma coisa assim, pois acredito que eu saiba o meu limite. Será que sabe mesmo, Murin? Acredito que sim, pois não seria será que capaz. Seu filho concordaria com você? Não sei se ele concordaria, mas há um motivo para isso. Sim, sempre há um motivo. Sempre. Sempre há um motivo. Eu garanto que nada acontecerá com ele. É? Pois até então nem sabia que eu tinha um filho. Pois é. E já que eu estou lhe respondendo a sua pergunta, eu já lhe digo, não é só um filho que você tem. Cuidado para não comprometer a alma de sua filha também. Mocona sobe na mesa e faz isso. Eu tô nem gêmeos. Mas acredito que também não daria para isso. Mas... Um outro Skywalker há. Pode deixar que tenho para isso. E acredito que esse plano interferirá na vida dele. Bem. É a ele que você deve dizer isso, não a mim. Quando você o encontrá-lo. E eu conhecê-los, né? Quando você o encontrar. E eu lhe digo. Este momento se aproxima. Mais alguém? Você disse que o grupo da Nirak tiveram êxito em salvar o multiverso da Terra e tudo mais. Tiveram seu. E eu posso afirmar que o pedido deles foi conhecimento absoluto? Sim. E isso pode se dizer ou ser equivalente a virar a própria eternidade? Não. Além, acredito. Eles pediram apenas o conhecimento absoluto. E eu dei a eles. E você... A mortais. Mortais como vocês. Você teve um burro na cara do caralho, buceta. Você teve um pequeno vislumbre, Toph. E viu quão perturbador isso é. Imagine o que aconteceu às mentes daqueles pobrezinhos. Você tem conhecimento absoluto? De certa forma. Deve ser muito chato conhecer tudo. Pode surpreender. Deve ser. Deve ser. Você quer que eu responda essa pergunta? Já me respondeu a pergunta já. Não vou aproveitar a sua boa vontade. Vai gastar sua pergunta, né, desgraçado? Eu já gastei. Gastou? Gastei. Com qual resposta? Do quando ela mostrou o bagulho pra mim. Eu falei assim, ah, é? Como é que tu tá certo, tá certo, tá certo. Verdade, verdade. Bom, já foi Murin, já foi Toph, já foi Lisbeth, já foi Celerin, né? Griel, falta Ciel. Resposta? Falta só Ciel, só. Que coisa. Que coisa, não? Já, deixa eu morrer. Vai lá. Quando você pensa aí, eu preciso fazer uma pausa pro xixi. Já venho. Ok. Rapidão. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? A gente já fez a nossa pergunta, né? Ah, eu acho que a minha já... Ele respondeu perfeitamente... Foi muito completa o que ele disse. É questão da gente resolver entre a gente o que, que a gente vai querer. Não, mas se a gente quer fazer um novo mundo, ou se a gente quer restaurar o nosso. Se a gente quer voltar no tempo. Eu achei as possibilidades que ela deu, tipo, de a gente voltar no tempo com as lunas, tipo. Muito interessantes. Dá pra gente fazer tudo. A gente seria a chance, é como se fosse o final de Efeito Borboleta, sabe? É, na verdade era o Efeito Borboleta inteiro, o filme inteiro, tipo... Ah, deu errado, peraí, vou voltar. Sim, sim. Mas é aquele negócio, como no Efeito Borboleta, né, há sempre uma consequência. Então, tipo, nunca vai ficar do jeito que a gente... Exato, eu não gosto muito desse tipo de final. Que é o... De voltar... É a moral do filme, né? Sim, sim. Que ele evitou, no caso, no filme, ele evitou... Que eles se conhecessem. Sim, é. Será que ele impediu tudo? Será que o mal tá na gente? Pode ser também. Porque assim, o fato de a gente não fazer as ações que nós fizemos não quer dizer que algo não vai desencadear o que encadeou. Então, pode ser que não vai... é, porque assim, tipo, não fazer o que a gente não fizer não quer dizer que o. O Garlaf não vai querer dominar o mundo, não vai querer dizer que o Anael já não vai ter feito aquilo lá, tal, tal, tal. É, pode ser que outras pessoas quebrem os selos. Sim, sim, isso é verdade. Então, o fato da gente voltar no tempo só vai fazer com que outras pessoas façam o que nós fizemos. Aí a gente teria que virar protetores do selo. Não, por isso que é mais fácil reconstruir. Deixa quebrado do jeito que tá e a gente reconstrói o que foi perdido. Né, reconstruir o mundo que o vazio destruiu, mas sem voltar no tempo, entendeu? Porque eu acho que a parte tensa, assim, que eu acho que mexe bastante com a gente, são as pessoas com quem a gente se relaciona nesse tempo todo. É isso que afeta, sabe? A gente, eu tenho um apego muito grande até pelos NPCs, porque ficaram muito tempo com a gente. E pensar que essas pessoas não vão voltar, então dá uma desanimada, tipo, e agora reconstruir, como vai ser? Mas essas pessoas sem estarem do jeito que elas estavam. Sim, mas é difícil. A gente, tipo... Sabe Guerra Infinita? É. Ou Ultimato lá? As pessoas só vão voltar à vida e o mundo vai voltar. A única diferença é que a gente não vai voltar pro passado pra as coisas ficarem como eram antigamente. A gente vai trazer de volta o que foi destruído e quem morreu. Mas aí segue o fluxo. Entendeu? Não vai mais ter mais selo, nada já vai estar derrotado. Entendeu? É como se fosse um passado diferente. São os inocentes que morreram, né? Quem morreu, porque aí... O Jeff pode entender geral. Eu faria geral. Até aí eu vou trazer o Garlaf também? O Garlaf tá vivo. Ele tá vivo? Tá. Eita lasqueira. Spoiler pra ele, não sabia disso não. Ele tá vivo sim, ou se realmente eu não sabia? Eu acho que você não lembrava, Carlos. Não lembrava. Ele não morreu, ele só não é a mesma. Não tem a mesma maldade. Não, ele chegou a morrer, mas eu trouxe ele de volta à vida. Ah, tá. Lembrei que é o que você tinha tirado a. Você não, a Kaline. A Kaline tirou a. Tormenta. Falou eu também. Isso. A Tormenta trouxe ele de volta pra ele ajudar a comandar os exércitos da Tormenta, que ele tinha experiência na coisa. É. E agora a Tormenta tá levando ele pro nada. A espada que corta não sei o que lá. Tá levando a Lisbeth também, então tá de boa. A espada corta lá. Porque, inclusive, todo nesse tempo todo, até eu me corrompi. Porque eu me aliei à Tormenta, e a Tormenta, ela se aliou ao nada também. Então isso desencadeou todas as coisas ruins que estão acontecendo no momento. A gente não sabe o que virou isso aí, né? Porque... Ah, não dá pra saber agora, né? Nós só vai saber que a gente for lá falar com nada. Ainda vai ver a Tormenta falar oi pra nós. Sabe sim, que ele dá até pra responder, filho. A gente, será que daria pra gente ter algum tipo de... negociação? Será que rolaria essa negociação com o nada? Acho que não. Porque a gente tem que entender esse outro lado do nada. Como que vai ser isso? O que vai ser isso tudo? A gente poderia fazer... Eles tanto querem. Igual o que os caras fizeram com a Terra. Tipo, fragmentar. Deixar em partículas menores. Mas eu gostaria de ouvir o ponto espalhado de vista... no universo. De saber que modificação é essa que ele quer tanto fazer. Porque eu não compreendo. Ele quer tornar todo nada, velho. É. Mas o que que é o nada pra eles? Ele é o lugar dele. Ele, tipo, nada, que... nada. Tipo... Tudo multiverso era ele. Ele era dono de tudo ali. De repente foi criando tudo. Ele foi perdendo espaço. Não faz sentido. Espaço e ficou. Não, ué. Perguntinha. Para a dona Tamires fazer para os professores dela, já que ela está estudando filosofia, para os professores responderem isso para a gente. Eu acho que o que a... Eu sei que nada sei. Eu acho porque que o... é isso mesmo. Eu acho que o Moore está querendo dizer é assim, ó. Eu pego a xícara, termino de tomar o chá. Imagina essa xícara aqui, Lisbeth, sendo o universo. Como você pode ver, dentro não tem nada, certo? Tudo que está aqui dentro é o nada. Agora, se eu pego esse recipiente aqui e começo a encher ele de chá, percebe que ele vai estar ficando completo. Ou seja, se eu colocar ele até a borda, igual estou fazendo aqui agora, o nada acabou de ser completo. Entendeu? Então, por não ter espaço para o nada... Quer dizer que ele vai ficar enfraquecido. Agora, se eu pegar e beber um pouco do chá que tem dentro dessa xícara, então eu vou estar dando espaço de novo para que o nada cresça, entendeu? Mas qual é o objetivo dele? Ocupar o maior espaço. Então, ocupando o maior espaço, ele tira todas as formas de vida do multiverso. Mas ele não precisa necessariamente tirar todas as formas de vida, a não ser que ele queira viver sozinho eternamente. Sabe o que eu acho que deve ter libertado ele? Ele estava enfraquecido e muitas pessoas não tinham noção da existência dele. Ele precisava que alguém acreditasse nele. Só que aí alguém acreditou. Eu acredito. Se ele acreditou nele, então isso deu poder para que ele se levantasse. É tudo culpa da? Não. Eu acho que nada. Muito antes. Existe desde sempre. Não, ele sempre esteve ali. Só que ele precisou de alguma força externa. Não, na verdade, acho que quem já acreditava nele, isso aí não sei, tipo. História, não sei se no momento ali o bagulho da Pentar, né? Os armes. Acho que não. Vou mostrar pra vocês como ele foi, como que ele despertou, pode ser? Pode ser. Eu acho que o nada sempre teve consciência. Acho que ele sempre teve consciência, só que ele nunca foi manifestado, porque desde que. Talvez até a própria eternidade tenha criado o universo e foi preenchendo ele conforme a sua vontade. Ele simplesmente foi perdendo espaço. Imagina nada como um irmão mais velho da própria eternidade. A eternidade e ele, tipo, ela estava ocupando o espaço dela. Vamos supor que seja aqui onde a gente está agora. Ela estava aqui e ele estava ocupando o universo inteiro, o infinito universo. E de repente ela sentiu a vontade de criar vida, qualquer coisa que você queira chamar, seja desde uma pedra até a mais complicada forma de vida. E isso foi fazendo com que o irmão mais velho perdesse o espaço. Quando você vai falando isso, Toph, a eternidade, ela tá andando ao redor de vocês ali, ela debruça assim na cadeira atrás de você, não encontra a sua cadeira e fica olhando e sorrindo. Ela tá entediada, coitada. Pelo contrário. Por que a gente faz cagada? A Siri tinha falado alguma coisa aí. O que, que era, Siri? Ela quer mostrar como nasceu nada. Vai mostrar como que nada criou consciência. É isso. O Aldrich tá aí com a gente, negócio da eternidade? O Aldrich? Tá sim. O Aldrich, é Aldrich, né? Aldrich. Aldrich, é. Isso, tá aí. O Aldrich Knight. Depois eu vou querer falar com ele, depois. Tá, beleza. Você vai falar então, Siri? Não, fala a verdade, eu vou pedir pra você falar, amor, se não for um grande problema pra você. Pra você. Não tem problema, não. Você vai... Só, eu vou perguntar pra Ender Eternidade se ela vai querer ver. Uhum. Se ela quiser ver, eu vou pedir pra eles abrirem a mente, eu vou passar a imagem na mente deles. Okay. Do que eu vi. Eu já sei, já. A Eternidade, ela sorri, ela fala, adoro o filminho. Ela sai de perto da Toff, vai perto de você, encosta assim no encosto da sua cadeira. Vamos lá, me mostra, adoro filmes. Que bom. E eu uso então a runa da mente pra transmitir pra eles, na mente de cada um deles. Ok, tá. Então quando a Siri faz isso, a imagem que vocês veem é a seguinte. Começa um cara a narrar. Há muito tempo. Mas era. Nesta união nasceu o nosso mundo. Mais ou menos isso. O narrador de Dragon Ball. A imagem que vocês veem é a ausência de todas as coisas. Na verdade, vocês não veem imagem. Porque não tem nem luz. Tá? Não, vocês nada. Não enxergam nada. Vocês não enxergam. Então, de repente, surge um brilho. Esse brilho chama a atenção de vocês. E aí vocês percebem que vocês estão olhando essa história por outros olhos que não os de vocês mesmos. Mas pelos olhos do nada. Puxado através das lembranças da Ciere, de quando a Ciere fez parte do próprio nada e roubou essas memórias dele. Toph, você sente mais vívida do que nos outros essa lembrança em você. Porque você também compartilhou da mente da Ciere. Então conforme ela vai passando isso, pra você é como se você também fosse relembrando. Tava lá na sua mente. Você só não acessou essas memórias e tá acessando agora. Os demais estão conhecendo isso no momento. No início, não há nada, não há luz. E aí de repente surge um brilho. Esse brilho chama a atenção de vocês. Chama a atenção do nada. E aí o brilho, o nada se sente curioso. E o desejo de ir até esse brilho. Mas não tem forças para chegar nele. Não consegue alcançar esse brilho. E aí vocês começam a esticar assim. Se esticar na direção desse brilho. E começam a projetar algo como se fosse um tentáculo. Na direção desse brilho, tentando alcançá-lo. Esse tentáculo se estica, estica, estica, estica até que ele se rompe. Quando esse tentáculo se rompe, um pedaço de vocês se desprende e fica ali boiando naquele vazio, solto de vocês. Curioso com isso que se desprendeu, você, nada, começa a moldar esse tentáculo que surgiu por um mero acaso. Essa esfera de nada que surgiu por um mero acaso, você começa a moldar e dá uma forma para ela, uma forma ainda inacabada. Mas essa forma ainda inacabada adquire vida, adquire consciência. E a essa forma você dá o nome de Calmir. Calmir surge. E aí ele começa a olhar ao redor. Ele vê a luz, vê o brilho, começa a ir na direção dele e explorar tudo que está ao redor dele. Você, nada, fica assim encantado por aquilo que você acabou de criar por um mero acaso. E aí tenta repetir isso e desprende um outro tentáculo, faz com que ele se rompa formando uma outra esfera e começa a moldar essa outra esfera, mas agora tentando com mais esmero, tentando atingir a perfeição na construção dessa segunda forma que você cria, tá? E buscando a perfeição de forma planejada, e de forma metódica, você cria uma segunda criatura. E essa segunda criatura você dá o nome de Nimbe. E aí você começa a criar outras criaturas. E assim os 20 deuses surgem. Os 20 deuses surgem de forma inversa ao que eles são, ao que vocês conhecem deles. Calmir surgiu do acaso. Nimbe surgiu da ordem. E assim surgem os 20 deuses. Os deuses, eles tomam consciência. Eles começam a se diferenciar. Começam a se estranhar, estranhar uns aos outros. E eles começam a adquirir personalidades próprias. E conforme isso vai acontecendo, aquelas formas inacabadas, enegrecidas pela essência do nada, que é a ausência da própria luz, começam a ganhar cores, as cores que vocês conhecem dos deuses atualmente. E assim os deuses, eles vão se diferenciando. Você, nada, estica seus tentáculos, abraça seus filhos, os deuses, e os mandam na direção da luz. Já que você não conseguiu alcançar aquele brilho, você manda que as suas criações vão até a luz. Como quem diz para elas, vão e conquistem, em nome de mim. Em nome de nada. Em nome Caramba, de nada. Caramba, foda. Os então, 20... tipo assim, o nada não é vilão. Os 20 deuses, eles vão e vão em direção ao tudo. E aí, eles veem toda a criação e eles começam a criar também. Eles começam a criar o mundo de Arton. De Arton. Encantado com isso, o nada estica seu tentáculozinho e começa a tocar Arton, maravilhado com aquilo. Como se fosse a própria Ciri relando em tudo que não deve. E aí? Brincadeira. E começa a tocar. E cada vez que o nada toca Arton, surge um daqueles bolsões de nulificação. Surge uma daquelas pedras de massa, de matéria primordial. Cada vez que o nada toca o mundo. Os deuses, eles começam a manifestar os seus poderes. Eles manifestam diversas habilidades. O Ina cria a magia. Tá? E aí, através da magia e dos poderes, os deuses conseguem distorcer o espaço e o tempo e se teletransportar. E o nada, maravilhado com aquilo, aprende a fazer isso também. E, aprendendo esse poder que foi criado pela criação dele, né? O nada começa a distorcer o espaço-tempo e cria os reinos dos deuses, bolsões dimensionais, um pedacinho do nada, tá? E aí esses bolsões, eles se formam, são tocados pelos deuses e adquirem as características dos próprios deuses. E o nada toca cada um desses mundos dos deuses e ali ele deixa um pedacinho do nada, como se fosse um portal. Uma câmera de vigilância, uma forma do nada ter um contato com a sua criação, com seus filhos. Eles começam a criar Arton, começam a criar as raças, vão criando a existência que vocês conhecem, que vocês achavam até então que era o tudo, certo? Mas aqui agora vocês sabem apenas um pedaço do tudo, que é esse multiverso que vocês estão tendo conhecimento. Porém, conforme o universo ele vai sendo criado, vai sendo habitado e vai se expandindo, o nada ele vai ficando pequeno e vai se tornando apenas um pequeno espaço entre as dimensões, ficando mais enfraquecido e cada vez mais distante daquilo que ele criou, daquilo que ele próprio deu à luz, dos 20 deuses, Arton, e vocês mesmos. E aí o nada, temendo, né, que perder essa conexão, ficar sozinho, afastado de tudo e de todos, né? Ele tenta chamar a atenção dos seus filhos, dos 20 deuses, e tenta criar uma conexão duradoura com eles. E aí o nada, ele cria por cada um dos seus 20 filhos, ele dá um presente para cada um deles. Em cada um desses presentes, ele coloca a sua essência, para que ele possa ter um contato com seus filhos. E em cada um desses presentes, ele dá poderes praticamente ilimitados, para que os seus filhos tenham a cobiça de manter esses itens sempre com eles. Assim, o nada poderia estar sempre perto dos seus filhos. Porém, como vocês sabem, o inverso acontece. Por ordem de Calmir, os deuses se desfazem daqueles presentes. E aí, o nada acaba se afastando dos seus filhos. Então, conforme o multiverso vai se expandindo e o nada vai se desconectando dele e ficando cada vez mais afastado, ele começa a criar formas de estabelecer conexão com os seres de Arton. E assim ele acaba criando os selos. Os selos nada mais são do que maneiras de estabelecer uma conexão com o nada, uma conexão com o vazio. Algumas dessas formas são criar um paradoxo espaço-temporal, de tal forma que dê um bug no mundo e crie uma brecha para que as pessoas notem que há algo além daquilo tudo que existem que podem ver e tocar. Venerar o nada estabelece uma conexão direta com ele. E vocês sabem que a adoração é o que faz com que as criaturas se tornem deuses. Reverenciar o nada, fazer uma oferenda para ele, ofertando a ele um pedaço do tudo, também estabelece uma conexão direta com ele. E conforme ele vai se distanciando e criando esses rituais todos para estabelecer um contato com ele, né, ele vai ficando cada vez mais enfraquecido, cada vez mais isolado, e ele consegue criar no máximo 7 dessas formas de conexão. E na 7ª e última forma de conexão é onde ele põe o máximo de poder, para que quando o último desses rituais fosse completo, uma conexão direta com ele fosse criada, um buraco no tecido da realidade fosse aberto e ele conseguisse enfim se conectar e enfim alcançar aquele brilho que ele viu no início da criação. E esse 7º selo foi onde ele coloca o maior poder dele, né? Onde ele põe todas as cartas dele. Não há tempo de eu criar mais uma forma. Então vou colocar meu último poder, meu poder máximo nesse 7º aqui. Para que com apenas 7 selos eu possa ser contatado e eu possa ser trazido de volta ao tudo. E enfim, tocar o brilho que eu vi no início do multiverso. Os selos eles foram quebrados, como vocês sabem, um a um. E o nada veio, o nada retornou. Vocês sabem que a Ciri foi quem quebrou o último selo. E ela quebrou o último selo se obliterando, ou seja, se enviando para o próprio nada. O nada, quando ele viu que a Ciri fez isso, que a Ciri estava pedindo ajuda para salvar o mundo que o nada, de certa forma, ajudou a construir, ele reconstruiu a Ciri a partir de sua própria essência. Viu que o mundo de Arton, ele meio que estava em perigo. E aí ele mandou a Ciri e os seus seguidores e outras criaturas reunirem as pedras para irem, conquistarem e salvarem o mundo naquilo que ele considera como salvação. Quando o nada reconstruiu a Ciri e tocou ela, o nada, ele viu o brilho das runas no corpo da Ciri. Lembrem-se que ela tinha 3 runas tatuadas, gravadas em seu corpo. A runa do fogo, a runa do vento e a runa da terra. E aí, no brilho dessas runas, o nada viu novamente o brilho que ele viu pela primeira vez quando o multiverso se formou. E aí o nada entendeu que com essas runas ele pode, enfim, alcançar e tocar aquele brilho. Mais que isso, fazer o que quiser com ele. Que foda. É isso. Não tem como, dá vontade de se aliar ao cara. Vou falar pra você, Denise, que eu já ponderei isso várias vezes depois que eu tive essa informação. É porque o cara é um pai rejeitado? Ele é. E tipo assim, quem que errou foram os deuses. E ele não tá errado, ele criou nós todos. A eternidade se debruta assim enquanto sua cadeira, Lisbeth, falando, é mesmo? Você quer se aliar a ele, então? Se eu entendi bem, o brilho que o nada viu foi quando as runas foram usadas para criar o que a gente conhece. Só que estava tão distante que ele não conseguiu chegar. É isso, eternidade? Sim. Então eu estava certo em dizer que o nada sempre existiu. Sim, de certa forma. Pois então, quando o multiverso deixa de existir, Apenas nada existe. Então quer dizer que, de certa forma, eu posso afirmar que a gente está ocupando o espaço que é o nada? Por exemplo, digamos que você mora aqui no seu lar, chega alguém, expulsa você daqui, ou então vai tomando todo esse espaço, fazendo com que você fique nos confins do seu lar. Como eu disse, depende da perspectiva. Na perspectiva do nada, isso é o que aconteceu. Talvez pra ele, vocês sejam os vilões. Ela coça a cabeça da Lisbeth assim. Mas a gente não é vilão. A gente só tá fazendo aquilo que a gente acha que é certo. Até certo ponto, igual você falou, depende do ponto de vista. Se a gente for ver, se a gente for ver, realmente foram os deuses que estragaram tudo. Isso daí são muitos deuses com opiniões diferentes. Eles criaram coisas diferentes. Agora eles deram continuidade a outro plano. Isso tudo que vocês estão dizendo vai de encontro exatamente à pergunta que Griel me fez. Que nós já saberemos a resposta semana que vem. É, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm mais alguma coisa pra conversar com a Eternidade? Não sei, depois disso aí... Eu vou ficar aí conversando com ela. Eu tenho mais alguns, eu tenho mais três coisas pra fazer. Três coisas pra fazer? Pra perguntar diretamente pra ela? Também. Uma envolve isso. São coisas assim que demandam muito tempo pra serem respondidas, barra acontecer? Ou são coisas que dá pra fazer relativamente rápido? Uma delas seria fazer uma referência à história da própria mitologia grega. Certo. E as outras duas seria... A primeira é aproveitar o ponto de observação dela e procurar o resto da onda limite, que ali é um ponto privilegiado, na minha opinião, e ver se a própria eternidade tem uma alma. Entendi. Tá, vou responder uma pergunta pra você. A própria eternidade, ela é como... Ela não tem alma. De certa forma, ela nem parece um ser vivo. E ao mesmo tempo, ela parece emanar toda a vida do universo. É algo confuso, algo estranho. Uhum. É como se ela fosse a fonte. É como se ela fosse a fonte, como se ela fosse o arquiteto e como se ela fosse o Merovingio junto. Pra quem assistiu Matrix, tá aí a referência. Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa pra Eternidade? Posso seguir aqui com o que ela vai ter, o que ela vai fazer, o que ela vai falar? Pode seguir. Meu negócio agora é só com o Aldo. Ok. Pode seguir. Entendi. Espera um pouquinho. Enquanto você tá fazendo aí, só fazendo a comparação lá. É, eu lembrei de um conto, Lisbeth, que tinha em Tamurá, que era do deus dragão, que todos os filhos que ele tinha, ele devorava para não ocuparem seu espaço. Até que um desses filhos aí conseguiu se livrar, e aí tomou o seu lugar. É o que está acontecendo com o vazio. Calmir, de certa forma, por essa perspectiva... Tá só fazendo com que o nada seja esquecido e ele seja o deus maior, talvez. Ou não. Pode ser também. Mas leve em consideração de que o nada, ele estabeleceu conexão e aparentemente não obteve isso. Não obteve. A conexão que ele queria ter com os filhos dele. Exatamente, porque Calmir começou a manipular os seus irmãos. Sim. Fazendo com que eles se afastassem cada vez mais do pai. Bom. Tá, vamos lá. A Eternidade, ela tá debruçada ainda assim atrás da Lisbeth, né? Coçando a cabecinha dela. Né? Aí ela pega e fala, estão vendo? De um certo ponto de vista... pro ponto de vista do nada, vocês, e eu inclusive, são os vilões, e ele é o herói. E como eu disse a vocês, eu não interfiro. Eu acredito no livre-arbítrio. E eu criei as pedras rúnicas para dar a vocês, que perante o nada são meras formiguinhas, dar a vocês a chance de poder confrontá-lo e salvarem as suas próprias vidas. Mas ele também pode ter acesso a esse poder e fazer o que ele bem entender com ele. Inclusive, se ele quiser, ocupar o meu lugar. E tomar o lugar da eternidade, reconstruir ou destruir o multiverso. Isso é com ele. Vocês ou ele terão poder para isso com as runas e a roda do tempo. Então tudo será nada? Significa nada é o tudo. Significa que o Palmeiras é filho da puta. Tudo será nada significa que tudo pode ser como tá e pode ser superior a isso também. Pois é ele quem cria. Ele cria qualquer coisa. A eternidade só fica sorrindo enquanto vocês estão ali ruminando a ideia. A gente tá só esperando você com o Lix falou que ia falar alguma coisa dela. Ok. Só ok. Eu pus uma informação no chat aqui. Do Roll20? No chat do Roll20. Esse frio aí já não é eu nada, certeza. Ai, esfriou de repente, velho. É isso. Vai, já fala que é o nada que tá aí, vai. Pelo amor de Deus, vai. Eu tô digitando as coisas aqui, não é pra ficar falando o que eu tô digitando, né? Mas o que tá escrito aqui apareceu pra todo mundo, não? Sim. Não, cada um tá lendo uma mensagem particular aí. Não, não tô vendo mensagem particular nenhuma. Isso, boa. Mas eu acho que é, sei lá. Esse chá não era pra tá esquentando? Tá esfriando? Não, o chá ele continua quentinho. Não, mas então, era pra eu me sentir aquecido, mas de repente tá esfriando. Bom, eu me levanto e eu falo. Bom, agora você sabe o que você precisava saber. Eu enfio a mão no peito da eternidade. É o quê? A Lisbeth se levanta, vira pra eternidade, diz isso que ela falou. E enfia a mão assim no peito da eternidade. Como se fosse uma lâmina penetrando. Quando ela enfia a mão assim no peito da eternidade, a eternidade ela se levanta assim da cadeira da Lisbeth, ela começa a tremer, ela fica estática. E aí vocês veem, o corpo inteiro da Lisbeth enegrece e começa a fluir aquela gosma negra da mão da Lisbeth pro corpo da eternidade e começa a contaminar a eternidade inteira. Eu achei que você ia esperar a gente dormir pra fazer isso, Lisbeth. Você disse que queria destruir o mundo, eu já estava esperando essa ação. Eu levanto rapidamente e já tento tirar a eternidade e contato com a o Peach aí. Como? Eu já levanto, atravesso a mesa correndo e dou uma bica na cabeça da Lisbeth pra fazer o ano. Vou dar uma bica na cabeça da Lisbeth. Eu vou botar a mão no papel, né? Eu tô levando pra fazer alguma coisa, não dá. É monge, né? Um milhão de jeitos de meter a bicuda. ok. Ok. Toph, quando você bate na cabeça da Lisbeth assim, né? Ela vira a cabeça de lado assim, e aí a cabeça dela assim se distorce, envolve seu pé e começa a absorver você. Você sente sendo contaminada pelo nada. E a Lisbeth vai, a mão dela penetrando, fluindo aquela gosma preta. Quem viu Matrix 2 e 3 sabe exatamente o que eu tô descrevendo. E a eternidade, ela tá lá tremendo, estática, a boca aberta, e começa a subir assim aquela corrupção e entrar pela boca da eternidade. Porra, não vai lutar com a eternidade. Cara, eu vou falar assim, Toph, Criel, me ajuda a parar esses caras no tempo ou voltar no tempo. Toph, Griel? É, porque os dois têm a runa do tempo também, né? Ok. Aí eu vou pegar e vou tentar voltar pra voltar a o que a Lisbeth tá fazendo. Tá. Fazer isso, eu vou... Quanto tá? Eu vou incinerar a gosma que tá subindo no pé da Toph. Ok, beleza. Use as runas. Ok. Joguem seus testes de runas aí. Não vai me matar aí, não. Meu Deus do céu. Foda-se, seu traitor. Hã? O meu e da Siri pode ser em conjunto? Pode. Como que vai ser isso? A gente soma os dois e pega a média? Mas que isso? Tem um ruminante agora mestrando pra nós? Engraçadinha. Não, peraí que eu tô pensando. É o Kurama querendo participar da ação? Ele vai trazer os halflings. Vai trazer os halflings pra nós? Esses halflings devem estar picudos agora, fi. Tá no inferno. Não, mas tá. Vou jogar aqui minha runinha do fogo. Olha, vamos dizer assim, vocês estão se ajudando, então vocês vão jogar com vantagem o teste. 36, o meu Deus. E como vocês estão usando a mesma runa, então, vocês têm mais 5 de bônus no teste por conta disso. Ok. Runa do tempo, né? Isso, runa do tempo. O Grial tá ajudando também. Bom, antes de acontecer essa cena... A eternidade, eu já deixei claro pra vocês que ela respondeu a pergunta do Griel. Sim. Tá? Então ela responde a pergunta do Griel, a Lisbeth se levanta, ela fala, ah, se quiser pode tomar meu lugar. A Lisbeth levanta e... Cablau na eternidade. 45 da prata, 40 mil. Muito bom, muito bom. Tá? Quando vocês começam a utilizar a runa do tempo pra reverter... A Lisbeth, ela faz uma coisa que vocês não podiam esperar. Ela estica a mão assim na direção de vocês. E na mão dela surge uma runa que vocês não conhecem ainda. A runa da destruição. E as marcas que vocês têm da runa do tempo começam a arder. E ela fica tentando destruir a runa do tempo gravada em seus corpos. Beleza. Eu vou jogar aqui um teste de runa. Da destruição. Caralho, mano. Fudeu tudo. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. É, a Lisbeth deu negócio. Falou que queria se unir. Putz, achei que ia vir o 20, mano. Já fiquei aqui. Né? Tremeu, tá bom. Tremeu, tá bom. 43 é o saving throw de constituição... Que a Ciri, a Toph e o Griel tem que superar pra conseguir vencer a runa da destruição. Da Lisbeth nada. Da Dark Lisbeth. Eu vou tirar o bônus que a Lisbeth dá no save entrou pra nós, né? Sim. Ah, deu um debuff agora, hein? Um debuffzinho agora era top, hein? Porque eu não estou mais presente, é outra coisa. Já, vou jogar no, com vantagem. Joguei a fichinha ali, tá? Ok. Só posso tirar 20. Se ele deu 42, hein? Por 1. Cara, jogar um D6 aí eu passo. É, jogar um D6 já passou, né? E aí, Toph? Não, só se tirasse 20. Mas se fosse certo. Os valores... Nem com 20 eu passaria. Ok, Toph. A runa do tempo começa a desaparecer da sua mão. das suas costas, né? Começa a arder grandemente seu corpo por conta disso, né? E a Lisbeth tá lá, contaminando a eternidade. Murin, você tá lá queimando a corrupção da Toph e consegue fazer a corrupção da Toph regredir ali e impedir que a Toph seja corrompida. Porém, a eternidade continua sendo corrompida. Todo mundo já fez ações? Já. Eu vou passar automático no meu teste, tá? Falta o pipoca só. Ok. Celerin, o que você quer fazer? Esse turno eu vou observar. Observar? Beleza, valeu, amigão. Eu quero estudar poderes da Lisbeth. Ok. Muito bem. Vamos lá, continua absorvendo a eternidade. Assimilando ela, né? O que vocês vão fazer agora? Eu vou catar a eternidade, eu vou pular por trás da eternidade, vou agarrar ela pelos braços, tipo a pessoa que não tá salvando alguém de afogamento. Sim. Vou tentar puxar ela o mais longe possível, usando toda a minha força e velocidade. Jeff, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou com a runa da terra, tá? A runa do controle, eu vou unir a runa da terra e a do fogo. Certo. Vou tentar aprisionar a Lisbeth Magma. Certo. Tipo, criar ali uma magma no corpo dela. Certo. Ok. Façam seus testes aí, se vocês quiserem usar poder máximo. Toph, você vai fazer um teste de atletismo pra puxar a eternidade ali. Posso fazer acrobatics, que é a minha especialidade? Não, porque você vai tentar arrancar ela. Vai ser um teste de força mesmo. Tá. E a dificuldade é 40. Ah, nem se eu tirar 38 no dado. Tá, o Murin tá concedendo ajuda pra você, porque tá tentando prender. Caralho, ele tirou 20 do troll, mano. Que beleza, que beleza. Eu vou jogar o dado. Esforço máximo. O dado da terra. Dado. Vai lá, Murin. Sieri e Celerin, qual que é as ações de vocês? E aí eu vou ter minha ação também. 30 da runa do controle também joga? Não, não precisa. A runa do controle tá te dando bônus. Amor, deixa eu só entender. O que eu e o Di a gente fez não surte efeito, é isso? A gente não volta no tempo? Não tá voltando. Tá voltando. Volta, mas ela cancela, destrói. Assim, fica aquela disputa ali. Fica aquela disputa. Começa a regredir um pouco, mas começa a avançar. Vocês estão conseguindo conter ela. Ele. Aquilo. Entendeu? Meu bônus vai ajudar vocês a fazer o que vocês querem. Ok, o Murin melhora a situação. Né? Emerge aquele magma do solo, começa a envolver a Lisbeth, queimar e ir aprisionando ela. Tá? Enquanto a Toph vai puxando, começa a desprender a eternidade. Conforme vai desprendendo a eternidade, Seira, sua runa do tempo ela começa a se tornar mais efetiva e começa a regredir pouco a pouco e vai saindo da boca da eternidade. Tá? E aí você começa a ver que lá, ali na mão da Lisbeth, né, fica aquele fluxo, ele vai, mas ele volta. Ele fica estável, fica estabilizado ali. O que você faz? Você e o Celerin falta até a ação. Celerin é observar. Não, pode ir, Círico. Faz a sua ação primeiro. Eu ia falar pra você fazer primeiro que eu tô pensando como é que eu vou fazer. Tudo bem. Então eu vou invocar uma aura de eletricidade ao redor de mim. Certo. Eu vou ficar imune a todo tipo de dano. Ok. Eu vou agarrar a Lisbeth. Ok. E a gente vai usar um teleporte. Um teleporte? Com o colar. Com o colar? Que colar? O de... Volcária. O do nada. Ah, mas... Ah, tá, ok. Entendi. Eu quero sair dali. Não, você falou colar, eu pensei que fosse a lágrima de Valcara, deu um bug aqui. Ah, não. Beleza. Celerin, você vai, aura da eletricidade, agarra a Lisbeth, e aí você invoca o poder do colar. O colar tá com você, né? Tá. Você invoca o poder do colar, e aí faz o teleporte, só que o que acontece? Fica como se você estivesse fora de fase, tá? Você fica como se estivesse teleportando, tá? Só que preso ali. É como se você visse o mundo de uma forma diferente, como se ele estivesse todo enevoado, tá todo distorcido, embaçado, você e a Lisbeth só nítidos, tá? E o restante tudo enevoado, tá? Como se você estivesse no meio do teleporte, mas preso ali, tá? E aí você vê o seguinte, o colar, ele meio que abre assim um olho no colar, esse olho encara você. Você tá. Vai querer usar item de Deus, mano. O olho, ele encara você, certo? E aí, ele começa a brilhar, uma aura vai se expandindo do colar e começa pouco a pouco aí dissipando a sua própria aura de eletricidade. E o mundo ao redor, que ele tá enevoado, esfumaceado, ele vai se tornando nítido e você sente que o seu teleporte, ele tá sendo cancelado. O colar tá se aliando ao nada. Tá traindo vocês. E agora? Ser, sua ação. Minha ação, beleza. A Toph tirou um vintão, eu já tenho minha ação agora. Eu vou... Caralho, hein? Eu falei, mano, o único é filho do vazio, velho. Não é filho do... Eu não sou, não. Mar, é certeza, velho. Eu vou gastar meu ponto heróico aqui. Aham. Uhum. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até a Lisbeth. Aham. Uhum. Casa, né? Vou. O Nada tá estendendo a mão com a outra runa pra nós, né? Sim. Tentando destruir a gente. Exato. Você vai fazer outra ação, Griel, e continua sustentando a runa do tempo ali. É, eu falo, sustenta aí, Griel, por favor. Eu vou tentar. Vou fazer duas coisas. Eu vou tentar primeiro. Controlar essa runa da destruição. Aham. Uhum. Parar de interferir na gente. Certo. E eu quero ir na mente da Lisbeth e tentar acordar ela. Pra ela tomar conta do próprio corpo. Entendeu? Ela voltar a si. Puta que pariu. Runa da mente. Tá bom. Tá bom. Repete. Repete. Você vai tentar barrar a runa da destruição e vai isso. Despertar a mente da Lisbeth. Eu vou o quê? Não entendi, desculpa, cortou. E despertar a mente da Lisbeth. Isso. Eu quero que ela acorde. Tá, joga seu teste joga seu teste de runa da mente aí. Vai bem nesse teste agora, hein? Pelo amor de Deus. Eu quero gastar meu ponto heróico pra mim, tipo, ter um sucesso crítico se eu não passar. Tá bom. Ok, mas eu vou jogar por via das dúvidas. Vai que tira o crítico, né? É. Vai gastar o ponto heróico. Então vamos lá. 20! Puta que pariu! Caralho! Pra quem duvida que no Jovem Nerd eles tiram sucesso na hora certa, toma essa! Ah, não, é mentira deles, não vem com essa amiguinha, não. Caralho! No que a Lisbeth, a Ciere chega na Lisbeth, tenta segurar a runa da destruição e vai com a runa da mente, toca a mente dela e fala, desperte, Lisbeth. Lisbeth, você finalmente acorda. E aí o único, ele chega por trás, encosta na mãe dele, né, e canaliza a divindade, canaliza o poder de Celerin na mãe dele pra expulsar o mal dela, tá? Quando faz isso, vocês veem o Aldric, ele saindo, ele que tava inerte até então, ele se levanta subitamente. Quando ele se levanta, a mesa de chá é jogada longe, ele estica o braço direito dele pro alto, o braço dele se transforma numa espada de cristal, numa espada de esmeralda, ele vai na direção da Lisbeth e ele fala, ótimo, é agora. E desfere um golpe certeiro na Lisbeth. Quando ele desfere esse golpe certeiro na Lisbeth, ele parte o corpo da Lisbeth ao meio certinho. A Toph consegue arrancar a eternidade da Lisbeth. O Griel consegue reverter ali o tempo para tirar a corrupção de dentro da eternidade. Assim, ele bloqueia a runa da destruição para não impedir o poder do Griel. E o magma do Murin, ele vai se formando ali todo ao redor da Lisbeth, envolvendo ela, selando aquele poder. Ao passo que o Murin dá aquele golpe certeiro e o Celerin se teletransporta com ela para longe dali, afastando de vez ela da eternidade. Celerin, o seu teleporte, ele não é completo. Você consegue se teleportar apenas a uma curta distância, ali dentro do salão mesmo vocês ficam, e aí você despenca junto com ela ali no centro do salão, nos fundos do salão, tá? E quando você cai no chão, você que tá agarrando a Lisbeth, que tá envolta em pedra, em magma, né, que foi solidificado, aquilo ali começa a se desmanchar, se tornar um pó negro e ser obliterado pouco a pouco. Quando isso acontece, o único, ele arregala os olhos e ele vai tonteando assim, vai caindo pra trás e tenta se apoiar em vocês. E ele vai perdendo fôlego. O Aldrich, ele desfaz a espada de esmeralda dele e aí ele segura o único. Assim, impede que ele caia no chão. Quando ele impede que o único caia no chão, ele vira pro único e fala: contenha-se, rapaz. Celerin, nas suas mãos que estava uma Lisbeth eletrificada, solidificada e cortada ao meio, surge aquela poeira negra que se desfaz ali, revertida pelo tempo, destruída pela própria runa da destruição. Eternidade cai no chão, segurada pela Toph, e aí ela, lá no chão, ela abre os olhos. Eu tive um sonho tão estranho. Ela olha pra trás assim. Toph, eu gosto de abraços quentinhos. Vocês tomarem o seu lugar, viu? Pessoas podem levar isso a sério. E aí, o único que tá lá, o Aldrich chacoalhando o único. Contenha-se, contenha-se, contenha-se. Diga logo o que você viu. E aí ele arregala os olhos e ele fala: eu sei, agora eu sei onde fica o laboratório. E quando ele fala isso, eu sei onde fica o laboratório, você, Toph, finalmente consegue localizar onde está o outro pedaço da Lisbeth. Na verdade, é a Lisbeth de verdade, essa não era a Lisbeth. A Lisbeth de verdade está em Sigil. Eita lasqueira, ela vai ter que voltar. Bora, né? Sim, a Lisbeth de verdade, ela está em Sigil. Lisbeth, você desperta. Quando você desperta sentindo assim uma dor, como se fosse uma pancada violentíssima batendo na sua cabeça, tá? E junto com aquela pancada, não vem o som de uma martelada, vem o som da voz da Ciri. Desperte, Lisbeth! E aí você acorda. Quando você acorda, você não enxerga nada ao seu redor, e aí você começa a sufocar, começa a sufocar, começa a se debater, e aí você escuta o barulho de vidro rachando, né? E aí subitamente estoura uma vidraça à sua frente, ou assim você imagina. E aí quando isso estoura, você cai no chão, você despenca no chão e você começa a sufocar e começa a cuspir. Você começa a cuspir e assim da sua boca começa a sair uma gosma preta. Quando você abre os seus olhos, vai saindo dos seus olhos, vai sendo expelido assim da sua boca, nariz, olhos, ouvidos, dos seus próprios poros, uma gosma negra vai caindo do seu corpo e fluindo ali pelo chão. E conforme vai se afastando de você, isso começa a se transformar numa poeira e se desintegrando, se obliterando. Você olha pra trás ali meio atordoada e você vê dentro do que você tá. Você tava espécie, dentro de uma espécie de sarcófago com uma tampa de vidro agora estilhaçado, tá? No seu corpo, diversos, como se fossem fios, como se fossem cabos de aço grudados ao seu corpo, negros, que eles começam também a se desmanchar, se transformar em poeira e se desintegrar, tá? Conforme você vai voltando a si. Você olha e você tá com a sua armadura inteira completa, com a sua espada embanhada no seu corpo. Você sente uma dor violentíssima no seu peito, assim. E aí você olha e você vê que tem um rombo na sua armadura, uma marca gigantesca de espada, de um golpe de espada certeiro, assim, na sua armadura. E aquela gosma preta, ela vai caindo, vai se desmantelando ali pelo chão, né? E aí você escuta na sua mente, né, uma voz dizendo pra você: finalmente você acordou, Lisbeth. Vamos lá. É hora de você me brandir. É hora de destruirmos os nossos inimigos com ódio, fúria e desejo de vingança, pois eles estão se aproximando, Lisbeth. Vamos lá, saque-me de sua bainha. Saque-me, saque-me. Vamos matar, vamos beber sangue. E quando a sua espada, Lisbeth, termina de falar isso pra você, você olha e você percebe que você tá numa espécie de um laboratório alquímico, no corredor dele, na verdade, e você vê bancadas ali com experimentos, com tubos de ensaio, e tenazes, e tesouras, e serras, e seringas rudimentares, certo? E aí você vê uma série de criaturas entrando ali, indo na sua direção, prontas pra te atacar. Quando você olha pra aquelas criaturas, você se espanta ao reconhecer quem são aquelas criaturas. Você vê uma série de Lefeus indo na sua direção, mas não são Lefeus comuns, eles são Lefeus corrompidos, tomados, aliados ao nada. Lefeus do vazio estão indo na sua direção para te atacar. Antes que você consiga pensar, quase que instantaneamente, com vontade própria, a sua espada se materializa na sua mão e você está novamente pronta para o combate. E fim da sessão por hoje. Caramba! Ah, moleque! Eu feitei esse negócio aí. Pensamos rápido aí, hein? Ok, muito bem, por hoje é isso. Gostei. Vocês jogaram muito bem, demais. Show de bola. A gente salvou, velho. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu vou falar pra vocês que eu não ia interferir na eternidade, não. Ela ia se fuder, ia perder e o nada ia ter o conhecimento. Se vocês conseguissem. Fica falando, quer ter meu lugar. Se vocês conseguissem uma forma. Esse lugar dela pra todo mundo, né, amor? Se vocês conseguissem uma forma de salvar ali, aí o Aldrich interferia e mataria a Lisbeth de carne. Se não, eu ia deixar rolar. E quando eu falo de Livres e Bits de Carne, para quem assistiu com essa referência, a ideia foi puxada de Doctor Who. Não conheço ainda. Pois conheça. Pois quando você se levanta, Lisbeth, para combater aquelas criaturas, né, você sabe exatamente o que aconteceu do outro lado. Você se lembra de você atacando a eternidade e você lutando para não atacá-la. E você se lembra, a última memória que você tem do outro lado é a Ciri invadindo sua mente e o Aldrich destruindo o seu corpo do outro lado, e você despertou desse lado agora. Tudo que você viveu do outro lado, você viveu do outro lado. Tudo que você viveu desse lado aqui em torpor, você viveu desse lado. Suas memórias estão mantidas. Caramba. E é isso. E é isso. Que da hora. Beleza? Beleza. Semana que vem tem mais? A semana que vem eu não consigo porque eu tenho Enem. Eita, legal. Vai ter Enem de novo? Caraca. Caraca. Mas o Enem não é o dia inteiro, né? O Enem vai até que hora? Até as 5? Eu não sei agora com... Você sai de lá um bagaço, né? Não sei agora com esse negócio de pandemia. É, sei lá. Sei lá, bom. 2 dias, é sábado e domingo. É, dois domingos, cara. Dois domingos. 17, dia 24. Bom, eu só tô pedindo pra eles adiarem. Certo. Não sei o que vai acontecer, mas acho que não vão adiar mais nada. Acho que não vai não, hein? A FUVEST foi hoje? É, então. Não, os caras não... Foi, imagino que eles não vão adiar, não. Não vão adiar mais, não. Tô duvidando também. A galera já tá metendo louco geral. É. Mas é loucura ainda assim, né? É, mas vamos tentar aí de novo, vamos tentar superar um pouco a nota do ano passado. Leva um pote de álcool gel na cintura e já era, filho. É isso aí, leva o álcool gel junto, leva um potinho, bota a máscara no rosto e vai dar bom. Tomara. Dá sim. Se você quiser, eu te arrumo o viseiro aqui, se você quiser. Tem aquela viseirinha, sabe? Ah, sim. Não, aquilo dá uma dor de cabeça, caramba. É, aquilo lá é ruim, é chatinho. É chatinho. Mas se quiser, eu tenho aqui, posso te arrumar. Fica tranquilo. Obrigada, viu? Beleza, aí até semana que vem a gente combina certinho, porque vai ter uma cena aí que vai ser a Lisbeth sozinha, né? Lutando sozinha. pra compensar as cenas que ela ficou caída. Passa com o Aldro que nem deu tempo. Não, agora vai ter tempo pra isso. Não, agora não vai, né? Vai ter um lugar, né? Era pra... Não vai virar pra eternidade, tem idade de Joy Benção, não vai ter alguém pra resgatar lá em Sigil, mano. Eu pedi pra me ensinar um negócio, mas você sabe fazer alguma coisa. Vai haver tempo pra isso. Não sei se daria tempo agora, mas é uma coisa mais assim, tipo... Dá pra conversar no caminho. É, dá pra ir conversando no caminho. Quando vocês vão pulando nas árvores assim. É, exato, vai conversando. Se ele vai vir com a gente, não, se ele vai ficar aí. Jamais saberás. Ai, ai. Beleza, então, gente. Beleza. Vou desplugar aqui que eu tenho que me desconectar aqui pra fazer outras cositas. Vai lá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, se divertido e. Beleza. Até a próxima. Até mais. Abraços. Tchau, tchau. Tchau.